Lá vamos nós de novo, mais uma vez. Aí vão dizer que nós somos repetitivos. Repetitivos por quê? Porque não aprende. Não tem discernimento. Não se conhece. Não se conhece. Não se conhece, não. Porque se conhecesse, faria a reforma que é necessária que seja feita. Se conhecesse. E quando alguém chega e mostra o que é, fala assim, fulano, você está assim. Fulano, você está julgando. Fulano, você está arrogante. Fulano, você está vaidoso. Fulano, você está prepotente. Fulano, você está com sede de aplauso. Fulano, você está com sede de poder. Fulano, você me parece que você está querendo aparecer. Fulano, me parece que você está querendo se aproveitar do sucesso dos outros para poder ter sucesso. Aí a pessoa fala, não, eu não. Eu não estou assim, não. Eu não sou isso, não. Estou a serviço do Cristo. Eu estou lutando contra o anticristo. Não enxerga. Não enxerga que está querendo aplauso. Não enxerga que tem sede de poder. Não enxerga que quer aparecer. Não enxerga que é vaidoso. Não enxerga que é arrogante. Não enxerga que é prepotente. Não enxerga. E aí os negativos deitam e rolam, né? Aí vira marionete. Principalmente se tiver canal no YouTube. Ah, o YouTube vai para o mundo inteiro. Aí se tem alguma coisa do Cordeiro no YouTube, de verdade, porque tá difícil achar alguma coisa do Cordeiro, hein? Tá difícil. Dá para contar no dedo, dá mesmo. Dá para contar em uma mão. Eu não digo em duas, não. Uma. Em uma mãozinha dá para contar quantos são do Cordeiro. Tá? Dá para contar em uma mão. Aí o que que vão fazer? Tá em sintonia. Tá em sintonia. Vai ser desdobrado. Vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado. Para os laboratórios dos cientistas. Ou vocês acham que a incorporação do cientista das sombras, agora aqui no Pedro, foi uma mistificação ou uma encenação dele? Porque vão dizer que foi encenação. Vão dizer que foi uma mistificação. É o que vão dizer. Tudo isso faz parte do plano daqueles que são desdobrados lá para baixo. Porque esses caras não brincam em serviço, gente. Eles são inteligentíssimos. Eles são ardilosos, astutos, muito astutos. Eles são o diabo, que vocês tanto têm medo. Eles são um demônio. O demônio não é astuto? Não é assim que é dito? Gente, quando a gente fala que a esmagadora maioria da humanidade da Terra, praticamente quase todos, está em sintonia com eles, nós não estamos exagerando. E muitos dos que estão em sintonia com eles são esses que estão na espiritualidade, que dizem estar na espiritualidade, na religião, seja espiritualista, seja espírita, seja umbandista, evangélico, católico, principalmente aqueles que são espiritualistas, espíritas e umbandistas. Esses são os mais endividados. Universalistas também. Muitos universalistas são os mais endividados. Porque isso não é de agora. Isso já é antigo. Porque tem gente que só enxerga a encarnação atual. Nós enxergamos o espírito. E esse tipo de erro já vem sendo cometido há muitas e muitas e muitas encarnações. Porque não é a primeira encarnação do Pedro aqui a serviço do Cordeiro. Ele já está aqui a serviço do Cordeiro, ó, há muito tempo. Quando a gente fala que ele foi Sansão, sim, ele foi Sansão. Há quanto tempo Sansão encarnou? Estava encarnado aqui na Terra? Olha há quanto tempo ele está a serviço. Quando a gente diz que ele foi Ezequiel, sim, ele foi Ezequiel, isso não é elogio. Nós estamos dizendo o que ele é e o que ele foi. A gente vai dizer que não vai dizer o que ele foi? Porque se falar é elogio? Porque o Espírito não pode falar quem o seu médium foi? Não pode falar? Só pode falar se ele foi coisa ruim. Se foi coisa ruim, a gente pode falar. Se foi coisa boa, não pode. Porque não suportam ouvir nada superior a eles. Eu só suporto se for inferior a mim. Eu só vou aceitar se você dizer que ele explodiu um planeta. Aí eu aceito. Se você disser que ele foi Ezequiel, que ele foi Sansão, que ele é um ser de sexta, sétima, oitava grandeza, eu não aceito. Porque eu sou orgulhoso e não aceito nada superior a mim. Isso é ego. Ego. Te incomoda. Você não percebe, mas te incomoda falar que alguém é muito evoluído, muito mais evoluído do que você. Você fica incomodado. Vamos supor, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos supor que existe um médium qualquer, vamos dizer que tem uns cinco médiums. Para não acharem que a gente está falando de um, dois ou três. Vamos dizer que tem uns cinco. Eu estou dando um exemplo. Exemplo, exemplo, exemplo, exemplo, exemplo, exemplo. Então vamos supor que esses cinco médiums incorporam uma entidade chamada Pai Damião. Tem muito médium que incorpora Pai Damião, não tem? Tem bastante, não tem? Então não estou dizendo que é ninguém em específico, porque bastante médium incorpora Pai Damião. Vamos supor que o Pai Damião que incorpora nesses cinco médiums é o mesmo espírito, mas ele trabalha com cinco médiums. Esse mesmo espírito. Ele vem com a roupagem de Pai Damião nesses cinco médiums. Mas é o mesmo espírito. Vamos supor que é um extraterrestre de nona grandeza, muito evoluído, de um planeta qualquer aí do cosmos. Um extraterrestre de nona grandeza, ou seja, muito evoluído. Ele incorpora na roupagem de Pai Damião porque se ele entrar num terreiro de Umbanda e disser que é um extraterrestre de nona grandeza, ele não vai ser aceito. Ele só vai ser aceito se ele vier como um velhinho, humilde, e disser que é Pai Damião. Só que agora, neste momento, tem médium que sabe que o seu Pai Damião é um extraterrestre de nona grandeza. Ele sabe. Tem médium que sabe. Porque eles já estão começando a abrir a mente. Estão começando a abrir a mente. E lá atrás, até mais ou menos agora há pouco tempo atrás, pouquinho, era assim que eles faziam. Trabalhavam dessa forma. Falavam de forma humilde, como um preto velho. Só que a espiritualidade, de tempos em tempos, ela modifica as coisas. Ela quer sempre que as pessoas expandam a consciência. Então, na época de Chico Xavier, se trabalhava de uma forma. Ele tinha que agir daquele jeito. Do jeito que ele agiu, porque se ele agisse de outra forma, ele não seria aceito, ele seria estraçalhado. Agora nós estamos em outra época. Então a espiritualidade agora está usando esse trabalho aqui, Casa Plataforma de Oração, para expandir um pouco mais as coisas. Para expandir, para trabalhar de uma forma diferente, um pouco mais expandida. Nós não vamos anular o que foi feito, nós só vamos expandir mais. Só isso. Expandir. E num planeta de provas e expiações, num planeta atrasadíssimo como esse aqui, tudo o que vem para expandir um pouquinho mais, toda vez que vem, o que que acontece? Pancada, pancada, pancada, pancada, não aceito, não aceito. Vem a fase da não aceitação, depois vem a fase da perseguição, que é a que vocês estão passando agora, agora está na fase da perseguição. Aí daqui a um século ou dois, vem a aceitação. Aí daqui a um século vão falar, poxa, lá atrás, fulano, Pedro, olha o que aconteceu com ele, olha os vídeos antigos. Olha lá, porque vai ficar no YouTube, não sai nunca mais. Olha os comentários antigos. Isso não vai dar para ver todos os comentários, né? Porque vai ter gente que vai lá e, opa, vou apagar aqui porque eu me equivoquei. E tem aqueles que são bloqueados também, que não vão poder, né? Vai ter gente que vai desativar os comentários, né? É. Então, é pancada. Aí só vai aceitar daqui a um século e meio. O quê? Coisa de quê? Planeta primitivo, atrasado, onde habitam neandertais, homo habilis, em corpos assim, mais avançados, mas o jeito de ser é neandertal. não aceito nada novo. Eu prego o progresso e a evolução. Mas quando o progresso e a evolução vem, eu não aceito. Mas eu prego. Porque eu só consigo decorar o que está escrito. Eu não sei pôr em prática o que está escrito. Porque eu sou atrasado. É assim que eles são. Então agora chegou a hora dos espíritos falarem para a humanidade quem eles são. Eles vão vir na roupagem de preto velho? Vão. Mas eles vão começar a dizer quem eles são. Qual o problema deles dizerem quem eles são? Se o pai Damião falar, eu sou um ser de nona grandeza do planeta tal, da constelação tal, ele não será aceito. Porque ele é mais evoluído do que você? Te incomodou ele dizer que é a nona grandeza? Você sentiu inveja dele? É inveja? Você está com inveja dele? Se ele disser que ele é menos evoluído do que você, aí você aceita. Se ele disser que é um criminoso cósmico, que está tendo uma oportunidade, que explodiu um planeta, aí você aceita. Porque tem gente que diz assim, eu acredito no médium tal, que vem o pai Damião no médium tal, e ele é humilde. Ele não fica falando quem ele é, que ele é de nona grandeza, décima, ou que ele é um comandante, não sei de onde. Porque é assim que tem que ser. Por que que tem que ser assim? Essa é a sua regra? Assim você estabeleceu? Por que é que tem que ser desta forma? Isso é dogma. Tá vendo que tem gente que expandiu o paradigma, mas ainda está pouco expandido? Expandiu, realmente. Fala bem de preto velho, fala bem de caboclo. Expandiu, mas não expandiu o suficiente. Por que que tem que ser assim? Por que ele tem que falar, ele não pode falar quem ele é? É demais para você? Mexeu muito com teu ego, com teu orgulho, você não aceita. Vamos supor que o Siddhartha Gautama estivesse encarnado agora, mas ele ainda não tivesse atingido o estado de iluminação, porque ele atingiu o estado de iluminação quando ele foi Siddhartha. Foi ali que ele atingiu o estado de iluminação. Há mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. Foi ali que ele atingiu o estado de iluminação. Quando ele atingiu o estado de iluminação, ele estava encarnado, não estava? Tinha um monte de gente ao redor dele, não tinha? E ele disse, eu atingi o estado de iluminação. As pessoas não aceitaram quando ele disse que atingiu? Aceitaram. Teve gente que não acreditou muito e tudo mais. Ele é o único que atingiu o estado de iluminação, ou muitos outros já atingiram antes dele, em outros planetas. E muitos outros ainda vão atingir, não vão? Qualquer um pode atingir. Então, na época de Siddhartha Gautama, há 6 séculos mais ou menos antes de Cristo, eu posso aceitar se ele disser, lembra, ele estava encarnado, igual o Pedro, igualzinho. Eu posso aceitar se ele me disser que ele atingiu o estado de iluminação. Se nós mandarmos um espírito que está próximo de atingir o estado de iluminação e ele encarna, ele tem uma chance imensa de atingir o estado de iluminação nessa encarnação, se nós mandarmos agora, em 1981, que foi o nascimento do Pedro, em 81, 1981, se nós mandarmos e o Pedro vai vivendo e, de repente, ele faz uma escolha certa, se dedica, ele já veio próximo de atingir o estado de iluminação. Ele não atingiu, de repente, ele já vem conquistando isso há muitas encarnações. Não é instantâneo. Assim como Siddhartha fez. Então, se na sua época agora, o Pedro, o espírito está no Pedro, que já veio quase atingindo o estado de iluminação e atinge nessa, e um mentor diz que ele atingiu o estado de iluminação, você não aceita. Mas lá em Siddhartha Gautama, há 6 séculos antes de Cristo, que ele estava encarnado na mesma condição do Pedro, quase atingindo o estado de iluminação, e ele atinge, aí você aceita, porque foi Siddhartha. Mas na época de Siddhartha, ele também não foi aceito por muitos, porque hoje Siddhartha é visto como o Siddhartha. Naquela época ele era visto como o Siddhartha? Não. Ele não era ninguém. Jesus, quando veio, ele foi aceito como o Jesus, o Cristo? Não, ele só foi ser aceito 2000 anos atrás. Será que para aceitarem o Pedro vai ter que ser daqui a 1000 anos também, a 2000 anos? Só aceita depois que morre? Vocês continuam desse jeito? É assim que vocês são e querem continuar sendo? Atrasados? Não aceitando nada superior a vocês? Superior, do que eu falo, não é melhor. É só mais evoluído. Não é melhor, todos são iguais. É mais evoluído. Só isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus não é melhor, Siddhartha não é melhor. Só são mais evoluídos. São superiores evolutivamente. Ou não são superiores evolutivamente. Gente, pelo amor de Deus, até quando ser assim, hein? Quantos avatares nós teremos que mandar mais e vocês não aceitarem, só aceitarem daqui a 2000 anos? Ou daqui a 1000? Ou daqui a 5 séculos? Quantos avatares mais? Nós avisamos no início deste trabalho, nos primeiros vídeos, quem está maratonando e está prestando atenção no que é dito, vai concordar com o que eu estou dizendo. Nos primeiros vídeos, lá atrás, o Pedro já nem lembra mais qual foi a entidade que falou isso. Mas tem, está lá. A entidade incorporada no Pedro falou assim, lá no iniciozinho, ele disse assim, vai ter gente que vai amar esse trabalho. Vai amar o Pedro, vai falar bem dele, vai defender a Sônia, vai defender a Sabrina. Mas, de repente, no decorrer, vai começar a acontecer outras coisas e vai ser demais para ela. Aí ela vai se voltar contra o trabalho. Tá lá, a entidade falou. Ela disse que isso ia acontecer. Ela vai aceitar no início, vai aceitar durante um tempo, só que vai continuar acontecendo muitas coisas. E vai continuar e vai acontecer mais. Vai acontecer mais. Por isso que eu pergunto, o quanto de verdade vocês são capazes de suportar? O quanto de informações do universo que nós trouxermos vocês são capazes de suportar? Tá vendo como vocês não são capazes de suportar? Tudo. Tudo não, né? Porque tudo é muita coisa. Mas uma parcela. Pequena, hein? É pequena, tá? Não é muito, não. O que a gente está fazendo é pouco. Então a entidade disse, vão amar e depois se voltarão contra. E vão distorcer tudo o que será falado aqui. Vai ter gente que vai distorcer tudo. Mesmo a gente explicando, porque tem gente que já está programada para não entender, hipnotizada. Eu estou inventando alguma coisa? Tem gente que já está programada para não entender. Já foi desdobrada, já foi hipnotizada, já foi feito todo um procedimento para não compreender mesmo. Ou eu estou exagerando? Vocês não têm nem ideia do que acontece lá embaixo. O que esses caras são capazes de fazer? Os negativos? Gente, essa humanidade é uma Matrix. Na Matrix, a humanidade é manipulada pelos agentes. Os agentes são os magos negros e os cientistas das sombras. E outros. Vocês são os seres humanos que eles manipulam. Vocês são marionetes na mão deles. A maioria. São poucos os que não são. Gente, tem que estar numa reforma íntima muito profunda. Tem que diminuir muito o ego. Tem que estar num caminho muito reto para não ser manipulado por eles. E todos aqueles que conseguem não ser manipulados por eles, eles vão com tudo para cima. E eles vão fazer com que a Matrix inteira vá para cima de você. Que é o que está acontecendo com o Pedro. A Matrix inteira está vindo para cima dele. E adivinha só, gente conhecida, gente considerada boa, que já está há muito tempo na espiritualidade, mais velha. É, porque eu vou acreditar no mais velho, né? Ele tem mais tempo, mais experiente, porque está vendo o corpo, não vê o espírito. Olha a visão. Ele é mais velho que o Pedro, mais experiente. Imagina, um espírito de 5 bilhões e 200 milhões de anos. E o outro tem 1 bilhão e 700 milhões de anos. Sendo que o de 5 bilhões e 200 milhões de anos já vem fazendo as escolhas certas há bastante tempo, hein? E o de 1 bilhão e 700 milhões de anos é nessa encarnação agora que ele começou a fazer as escolhas certas. Só que o de 5 bilhões, Pedro, já vem fazendo as escolhas certas há milhares de anos. Quem é o mais experiente? O outro que tem 50 e poucos anos ou 60 e poucos anos, ou o Pedro que tem 40, um cara de 30? Quem é mais experiente? Quem enxerga o espírito vai dizer o Pedro é muito mais experiente. Mas quem enxerga a carne vai dizer que o outro, que é mais velho, com barba branca e cabeça branca, é mais experiente. Aquele que é carne. Aquele que é espírito. E nesse planeta aqui, a maioria é carne. Não entende o que é do espírito. Tem gente que desencarna. Sabe o que acontece? Os superiores levam a encarnação de novo, quase que instantaneamente, igual cachorro, igual bicho. Cachorro, quando desencarna, muitos deles são pegos e já botam em outra ninhada. Desencarnou? Eles pegam o espírito do cachorro, botam em outra ninhada. Porque são animais. Vai ficar no plano espiritual para quê? Vai aprender o quê? Eles não raciocinam ainda. É uma inteligência instintiva. Vai aprender o quê no plano espiritual? E o ser humano que ainda tem um pensamento instintivo, que ainda está muito mais animalizado, não entende nada. Vai ficar no plano espiritual para quê? Reencarna ali de novo, igual cachorro. Igual cachorro. Reencarna de novo. Puf, desencarnou agora? Já vai numa barriga de outra fêmea. Outra mulher. Por isso que o outro disse aqui que isso acontece. Disse que acontece. Ou vocês, presta atenção de novo, que aquele vídeo do Pai João de Aruanda, de 38 minutos, que acabou de entrar, aquele vídeo ali tem que ser visto 1 milhão de vezes, né? Tem que prestar atenção, porque ali o velho falou até de mecânica quântica. Ele falou de como está o ser humano no amor, né? Então, essa é a visão do humano da Terra. E todo avatar que é mandado para um planeta de provas e expiações, onde domina o ego e as paixões, ele não é bem recebido. Ele é estraçalhado. Porque o que ele vai falar vai incomodar. Vai incomodar muito. Porque vai fazer sair da zona de conforto. E aquele que está preso na Matrix, aquele que é carne, não quer sair da zona de conforto. Está confortável. Se tentar tirar ele da zona de conforto, ele se desespera. Ele entra em fúria. Por que é que o espírito não pode dizer que ele é de sexta grandeza, sétima, oitava, nona, décima, que é do planeta tal? Por que não? Qual é a regra que diz que tem que ser assim? Que ele tem que incorporar como preto velho, não pode dizer quem ele é. Qual é a regra? Onde está escrito isso? Onde a espiritualidade trouxe isso? Se isso está em algum livro psicografado, não é da espiritualidade, foi o médium mesmo que escreveu. Não é da espiritualidade. Assim como tem gente que começa apoiando e depois se volta contra. Mas será que quando estava apoiando, realmente estava apoiando? Ou já havia um plano para crescer primeiro e depois crescer, ir contra? Porque a maioria vai contra. Então ele pensa, inteligente, não é burro não. Se eu for contra, eu vou ganhar muitos seguidores, porque tem um monte de gente contra. Eu ganhando muitos seguidores, eu ganho visualização. Eu ganho visualização, eu ganho fama. Eu ganho fama e ganho reconhecimento. Eu ganho aplauso. Eu ganho muitos inscritos, muitas visualizações, muitos likes. Eu ganho dinheiro. Hã? Que beleza, hein? Aí o plano é assim, porque não existe dono de espíritos. Não existe dono de espíritos. Os espíritos podem usar quantos médiuns eles quiserem. Só que existem espíritos e espíritos. Para espíritos como João Cobu, trabalhar com um médium de verdade mesmo, ainda mais um trabalho de vulto que está atingindo a humanidade, porque botou no YouTube é para a humanidade inteira. Para um espírito da estirpe de João Cobu trabalhar com um médium, pai João de Aruanda, o médium tem que estar muito na posição, hein? Você acha que um João Cobu vai trabalhar com médium que não faz reforma íntima? Você acha que um Akhenaton vai trabalhar com médium que não faz reforma íntima? Vocês acham que Mago Criptos... Você acha que Mago Criptos é quem, hein? Vocês acham que um Mago Criptos, culto daquele jeito, vai trabalhar com médium que não faz reforma íntima? Porque o médium pode demonstrar para os outros que faz reforma íntima. Mas como está o interior deles? Vocês enxergam o interior deles? Tem gente que sabe atuar bem, fala manso. Kardec é bem claro. Leiam o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Quem estuda sabe o que eu estou falando. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Sabe o que é a forma? A forma é o que vocês estão vendo. Um terno bonito. Ou as palavras mansas, ou falar bonito, falar culto, ou títulos religiosos, títulos iniciáticos. Isso não é nada. O pensamento é tudo. Vocês entenderam a profundidade disso? Quem não entendeu, eu vou explicar. Sabe o que é o pensamento? Quais são as suas intenções? O que é que você tem no coração pelo teu irmão que você não conhece? Qual o seu interesse? O que é que você quer fazer? Você verdadeiramente quer o progresso da humanidade? Esse é o seu desejo? Sem interesse financeiro? Sem interesse de aplauso, de ser reconhecido e fama? Vocês acham que o Pedro quer isso? Vocês não conhecem ele. Nem o espírito dele. A forma não é nada. O pensamento é tudo. Isso vai bem longe, hein? Vai bem longe, hein? Então, gente, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque ter 1.400 inscritos no seu canal parece pouco, mas para a espiritualidade é muito. É muita coisa. 100 visualizações, 200, 250, 300 visualizações para vocês é pouco. Mas para a espiritualidade é muito. São 200 e tantas vidas, e isso é muito para Deus. 300 vidas ou mais, 1.000 vidas, isso é muito, para vocês é pouco, para Deus é muito. Então, vai responder com rigor. Por quê? Existe a lei de causa e efeito. Causa e efeito. Se você causou alguma coisa, vai ter um efeito no universo, tanto para o bem como para o mal. E você vai responder por isso, tanto para o bem como para o mal. E mesmo você achando que está fazendo o bem. Mas se for mal, mesmo você achando que é o bem, nas suas convicções, eu estou fazendo bem, se for mal, você vai responder mesmo assim. mesmo assim. Miguel, ele não fala força e honra. Isso é uma linguagem militar aqui da Terra. Miguel fala justiça e paz. Que coisa, hein? Quanto ensinamento nós estamos tendo, hein? Quantas máscaras não vão cair, hein? Causou um rebuliço danado, né? Você percebe que ninguém está em sintonia com Deus. Quase ninguém. São pouquíssimos os que estão. Sabe o que, que o Pedro falou no carro, vindo com a Sabrina agora para cá? Ele dirigindo, Sabrina, Cláudia... Tava só Sabrina e Cláudia. Depois que ele buscou o Maicon e a Juliana, porque o Maicon e a Juliana moram mais perto da plataforma. O Pedro falou assim. Olha o que o Pedro disse no carro. O que o homem fala ou pensa não me importa, porque o homem nada sabe. O homem daqui da Terra não tem ligação nenhuma com o Pai. O Pedro disse, eu sei muito bem a quem eu estou servindo. E eu entendo melhor o Pai do que a maioria aqui da Terra. Eu vou mais longe, eu vou mais distante. E ele, quando disse isso, ele não estava querendo se gabar ou se dizendo melhor. Ele estava falando uma verdade. O homem daqui não compreende os desígnios do Pai. E eu sei que eu vim para apanhar dos meus irmãos. Eu sei que eu vim para tomar uma surra. Para que a mensagem seja propagada, para o progresso de muitos. Se essa é a vontade do meu Pai, que eu seja crucificado, que assim seja. Eu não vou parar. Eu não paro. Assim ele disse. Ninguém me para. Eu só paro se Deus mandar eu parar. Porque eu sei a quem eu sirvo e para onde eu vou e de onde eu vim. E para onde eu vou, quase ninguém na Terra pode entrar. Quer você aceite, quer não. Quer você queira, quer não. Ele é o que é. Nós sabemos quem ele é. E isso não é elogio. Nós só estamos revelando para vocês quem é o médium. Porque nós não vamos mentir. Nós não vamos dizer que ele explodiu um planeta para você ficar feliz, para você aceitar. Nós vamos dizer quem ele é. Sim, quantas vezes forem necessárias. E isso não é elogio. Nós vamos dizer quem cada médium daqui é. Nós vamos dizer sim que a Juliana dos caixinhos, é sim de Andrômeda e é muito mais evoluída do que você. Nós vamos dizer sim que no momento ela veio de uma dimensão que vocês nem sabem que existe, que lá ela é uma princesa, sim, ela é uma princesa, filha de um rei e de uma rainha. E quando ela voltar, ela será rainha. Nós vamos dizer, sim, que a Sônia foi Jeremias, porque ela foi. Isso não é elogio, não é mentira, é o que é. Eu vou mentir para você? Eu vou dizer que ela foi uma coisa ruim, um quiumba, para você poder aceitar? Porque você só aceita quando é ruim? Não aceita nada acima de você? Porque você não suporta nada superior a você? A espiritualidade vai trabalhar diferente. Diferente. Eu estou incorporado no Pedro. Eu não estou canalizado. Para que eu possa falar da forma que eu estou falando, porque o Pedro não ia falar assim. Entrou em sintonia, vai ser tragado. O mago negro desdobra. Isso é uma das coisinhas que eles fazem. Ele desdobra. Leva lá para baixo. Ele hipnotiza. Toda noite. Hipnotiza, hipnotiza. Se você der um cochilo à tarde, vai ser desdobrado, vai ser hipnotizado. Hipnotiza. Você vai fazer isso, isso, isso, isso. Você vai falar isso, isso, isso, isso. Você vai dizer isso, vai dizer que ele é o anticristo. Você vai falar isso, isso, isso, isso, isso. Você vai dizer que é impossível acoplar um ovoide no útero de uma mulher porque ela vai ficar louca, ela vai cometer suicídio. Você vai falar isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. Toda noite. É só isso que ele faz? Não. Traz o câncer astral. Pega o ovoide, modificado psicologicamente, tá? Todo hipnotizado também, acopla o ovoide no cérebro perispiritual da pessoa. Acopla. Aí os pensamentos do ovoide, as emoções do ovoide, por ressonância vibratória, é transferido para a pessoa. Ela fica com as atitudes bem parecidas com a do ovoide. E eu também vou reprogramar a mente para fazer com que a pessoa pense que está a serviço de Deus, do Cristo. Porque às vezes a pessoa, antes de expandir a consciência, pode ter sido evangélica. E os evangélicos fazem um trabalho lindo, mas muitos deles entram muito na doutrina, no fanatismo, nas convicções. E isso é transferido, mesmo quando o cara expande a consciência, isso é transferido. A pessoa não percebe, mas é transferido. Então eles aproveitam isso, esse jeitinho evangélico de ser, meio fanático, meio cheio de convicção, eles usam isso também. Aí a pessoa volta para o corpo, com o ovoidezinho na cabeça e hipnotizado. E não para por aí. Como o cientista disse, das sombras, ele pega um cascão astral, com a aparência de um benfeitor espiritual qualquer, Mago Criptos, Pai João de Aruanda, Akhenaton, ou outro, pega um ovoide modificado psicologicamente, acopla na parte da cabeça do cascão astral, porque o cascão astral não tem vida. É um cascão astral, é um objeto, igual esse corpo físico, sem espírito, não é nada. Ele coloca um organismo vivo dentro da cabeça do cascão, que é um ovoide, que é um espírito. Só que o ovoide foi totalmente hipnotizado para fazer um monte de coisa. Ele foi hipnotizado para ser um mentor da pessoa. Porque quando a pessoa foi desdobrada, foi feito um escaneamento mental dela. E as memórias dessa pessoa foram insufladas no ovoide. Então se mistura os pensamentos da pessoa, as lembranças da pessoa, com as do ovoide. Coisa, hein? E aí, esse cascão astral é o que vai incorporar quando você for gravar um vídeo no YouTube para desmerecer um trabalho do Cristo. Vai incorporar em você, porque você está em sintonia com eles por causa dos teus interesses, das tuas convicções. Aí ele vai incorporar como o Pai João de Aruanda. Ele vai dizer que está canalizado como Miguel. Ele vai incorporar como Mago Criptos, como Akhenaton. E vai falar um monte de besteiras. Porque, já que não estuda, né? Vamos dar uma aula agora? Hã? Já que não estuda? Vamos dar aula de novo, porque não estudou. Então vamos dar a aula de novo, em detalhes. Em detalhes, porque ainda não foi compreendido. Então a gente vai dar uma aula. Não é para te esculachar e te humilhar, não. Mas tem que ser ensinado, né? Se ler um livro sério, não importa qual é a postura do médium. Na época que o livro foi psicografado, estava tudo bem. Não estava tão ruim. Hã? A espiritualidade usou. Só que a espiritualidade, no momento, usou o médium que tinha em mãos para usar, porque era o único médium que tinha. Aquele conhecimento tinha que ser trazido, mesmo o médium estando meio complicado. A espiritualidade tinha que trazer aquele conhecimento de qualquer jeito, ele tinha que vir. Então usou o que tinha, o médium que tinha na mão para usar. Então o livro é sério. Isso está em livro. Está em livro. Leiam Missionários da Luz também, do Chico Xavier, Missionários da Luz. Fala de Ovoide lá. Então tem certos comentários que esses espíritos também se aproveitam da ignorância, sabe, gente que não estuda? Né? Os livros de Chico Xavier são sérios, porque vocês sabem quem é o Chico, né? Então não tem o que duvidar, né? Só que veio por outros médios depois o conhecimento. Então faltou estudo. Já que faltou estudo, às vezes é preguiça, né, de ler, né, estudar, ou às vezes não é inteligente. Às vezes ele não tem muita inteligência, não tem um QI alto. Então a gente vai usar um médium que estuda e tem QI alto. E é muito mais evoluído. Né? E... Vamos usar um médium inteligente que estuda e é muito, mas muito, soltar pipa aqui, mas muito mais evoluído. Muito, muito, muito, muito, muito mais evoluído. Chega nem perto. Né? Então vamos dizer como é que é. Vamos dizer como é que é. O que é que faz um espírito se tornar um ovoide? Um corpo mental degenerado. Um espírito que perdeu o seu corpo astral pela involução espiritual. Várias formas de se transformar um ovoide. Vamos devagar. Imagine um criminoso, um assassino em série, um político, um responsável por uma guerra, um político responsável por uma guerra, um político que rouba o dinheiro do povo e muita gente morre, muita gente fica sem hospital, crianças morrem. Um genocida. Imagina um genocida que matou muitas pessoas. Imagina uma pessoa que, quando está encarnada, ela quer se vingar de alguém. Quando ela desencarna, ela continua, ela não consegue se vingar da pessoa quando está encarnada. Acontece alguma coisa, ela desencarna. A pessoa que ela quer se vingar continua encarnada. E ela desencarnada, aquele que desencarnou, que quer se vingar, continua com um pensamento repetitivo, ele não tira isso da cabeça. Vingança, vingança, vingança, vingança. Mais um tipo. Eu vou dizer depois o que acontece. Tudo isso. Imagine uma pessoa que leva uma vida primitiva, muito primitiva, como se fosse um homem das cavernas, não tem conhecimento nenhum espiritual. Ele desencarna de repente e se depara com a imensidão. Ele pode se transformar em ovoide, eu vou dizer como depois. Imagina um espírito que tem a força mental, a disciplina mental e o conhecimento para retardar o processo de reencarnação. Ele retarda com a mente. Ele fica se concentrando e retarda com a mente, que é, por exemplo, um mago negro que fica 1.000 anos, 2.000 anos sem reencarnar. É muito importante o que eu vou falar aqui, tá? Muito importante. Um mago negro que fica muito tempo, ele retarda a reencarnação. Só que chega um momento que ele pode retardar, mas ele não pode retardar indefinidamente. Chega uma hora que ele tem que reencarnar. Porque as células do seu corpo psicossomático, quer que eu fale uma palavra mais fácil para entender? As células do perispírito, do corpo astral, as moléculas do corpo astral perdem o seu poder de coesão. E os centros de força se desestabilizam. Ou seja, o seu corpo astral começa a se deteriorar, ele vai se transformar em um ovoide. o Mago Negro se apresenta para os benfeitores espirituais e ele diz: eu estou aqui para me apresentar para a reencarnação, porque senão ele vai se transformar num ovoide. E os benfeitores reencarnam ele. Leva ela para o quarto. E os benfeitores reencarnam ele. Os benfeitores reencarnam ele. Todos aqueles que estiverem fazendo resgates, se tremendo, se estribuchando, vai todo mundo para o quarto. Então, o que que acontece? Ele reencarna para não se transformar em ovoide. Existem espíritos que são inimigos dos magos negros, dos espectros. Lá no astral inferior, nos negativos, tem tribunais inquisitoriais. Quando um inimigo deles desencarna, eles descem. Quando eles descem, os magos negros falam assim: você me atrapalhou muito, eu vou te transformar em ovoide agora. E transforma ele em ovoide. E implode o corpo astral dele. Ele se transforma em ovoide. Portanto, vocês percebem que existem várias formas de se transformar em ovoide. Agora eu vou voltar lá no bandido, no genocida, no assassino em série, no político ladrão, nos criminosos. Quando ele desencarna, com todos os crimes que eles cometeram, eles entram num processo de culpa e de autopunição muito grande. Ele entra numa crise interna muito forte de culpa e de autopunição. Ele entra numa monoideia, ou seja, uma ideia única. Ele fica lembrando repetidas vezes os crimes que ele cometeu. E o corpo astral dele vai degenerando. As células do perispírito, as moléculas do perispírito, perdem o seu poder de coesão e os centros de força se desestabilizam. Ele se transforma primeiro num homem das cavernas e ele entra num casulo astral criado pela sua própria mente e pelos despojos do seu corpo psicossomático que vão caindo aos pedaços. Os despojos do seu corpo astral que está se deteriorando, derretendo, se transforma num casulo astral, ele se prende, se fecha num casulo astral. E ele fica ali um tempo, ele está no casulo, mas a mente está ativa e os crimes repetindo. Depois ele se transforma num réptil, fecha no casulo astral de novo, se transforma num vibrião astral, que é uma lagarta. Depois ele se transforma num ovoide, que é o processo final. Ele perde todo o corpo astral e se transforma num ovoide. Um espírito sem o corpo astral. E fica numa monoideia, repetindo ali os pensamentos. Ele fica louco. Ele já nem sabe mais qual é a condição dele, sabe nem mais quem ele é. Só que tem alguns espíritos que têm um nível intelectual muito alto. Tem força mental e disciplina mental. Então eles desencarnam, se transformam em ovoides, mas eles não perdem totalmente a consciência por causa do nível intelectual alto. Então vamos supor que o pensamento dele, a capacidade dele de raciocínio, ela diminui, mas não totalmente como os outros, como a maioria. A cabeça dele funciona, a mente dele funciona, porque cabeça ele não tem mais, é modo de dizer, a mente dele funciona, vamos supor, com 60% de eficiência, os 40% está comprometido. O outro tem mais intelectualidade, mais força mental, então a mente dele funciona em 80%, só 20% está comprometido. E assim vai. Só que Deus, ele é misericordioso, não é? Deus não é bom para todos os seus filhos? Deus vai deixar o seu filho como ovoide por toda a eternidade? Não, ele vai ter ajuda. Vai chegar um momento que os espíritos superiores vão catar esses ovoides, vão levar para o plano espiritual superior, para o mundo maior, e vão recuperá-los. Vão recuperá-los. Presta atenção, hein? Porque você não estudou. Porque o comentário foi vergonhoso. Já passou vergonha, já botou no YouTube, né? Passou vergonha. Então, eu e o professor Pedro vamos ensiná-lo. Como é que Deus vai recuperar esse ovoide? Está em livros psicografados sérios. Esses ovoides primeiro serão colocados em laboratórios do plano maior, do plano superior. Esses ovoides serão colocados lá, numa espécie de arredoma com um líquido dentro, para poder remover toda a matéria tóxica que está no ovoide, porque ele fica repleto de matéria tóxica. Se pegar o ovoide como ele está, cheio de matéria tóxica em volta, e acoplar no útero de uma mulher encarnada, a mulher desencarna. Ela não vai aguentar, porque a vibração dele é muito baixa. Então, eles pegam o ovoide, colocam nessa redoma e limpa o ovoide todo, tira toda aquela, aqueles tóxicos do ovoide. Tira tudo. Para poder começar o procedimento de recuperação do corpo astral do ovoide. Como é que vai recuperar o corpo astral do ovoide? Não sou eu que estou dizendo, não. Está em livros psicografados isso, tá? Livro sério. Tá vendo como é que o livro existe e quase ninguém sabe da existência? Então, se nós estamos falando aqui o que está lá, vai atingir mais gente, não vai? Um monte de gente vai sair da ignorância, não vai? Porque essa mensagem aqui que eu estou falando já foi falada em outros vídeos. Mas, pelo que está acontecendo, não foi compreendido. Então, eu estou falando do jeito devagar, bem detalhado, porque tem gente que ainda está no primário, ou no maternal, no jardim de infância da espiritualidade. Então, tem que falar desse jeito. Eu não estou falando que é todos, tá? É uma quantidade aí de pessoas, tá? Não estou falando que são todos. É uma quantidade certa de pessoas. Depois de limpar o ovoide, vamos recuperar o corpo astral dele. Então, nós vamos pegar o ovoide e nós vamos acoplar, nós vamos fazer um acoplamento áurico do ovoide num útero de uma mulher, seja uma mulher física ou extrafísica, ou seja, uma mulher encarnada ou desencarnada. Vamos falar primeiro da mulher desencarnada, porque mulher, espírito é espírito, fora do corpo ou dentro do corpo, tá? E se ela foi mulher na outra... Eu sei que espírito não tem sexo, mas se ela foi mulher em outra, na última encarnação dela, naturalmente, no plano espiritual, ela vai se mostrar como mulher. Dificilmente ela vai ficar com a imagem de uma outra encarnação que ela foi homem. Geralmente, o espírito, ele fica na forma da última encarnação dele que ele teve na Terra, lá no plano espiritual. Então, o espírito vai estar com forma de mulher. Nós vamos acoplar esse ovoide no útero dela. Por quê? Porque ali ele vai ter o choque anímico e vibratório que ele necessita para ele sair desse transe mental que ele está, de monoideia. Ele vai despertar um pouco e ele vai lembrar o que é ter um corpo físico. Por quê? Porque o útero da mulher é um transformador vivo e o perispírito dela é um modelo organizador de formas. Ele vai ficar ali um tempo acoplado e vai dar uma recuperada no corpo astral dele. Terminou o processo? Está tudo certo? Não, não está tudo certo. Ele só vai recuperar totalmente aquele corpo astral depois que ele for levado à reencarnação. Só através da reencarnação é que dá para recuperar totalmente o corpo astral. Não tem outra forma. Ali no útero da mulher desencarnada vai começar um processo, vai recuperar bastante coisa, mas não tudo. Ele vai ter que ser levado à reencarnação, depois de passar por esse procedimento, no útero da mãe desencarnada. ele é levado para a reencarnação e muitas vezes ele nem fica reencarnado muito tempo. A mulher fica grávida, ele nasce, vive alguns meses ou alguns dias, desencarna. Volta para o plano espiritual. Só que nessa gravidez da mãe encarnada, e o pouco tempo de vida que ele teve, dias ou semanas ou meses, já recupera o corpo astral dele, já. Ele volta, desencarna, volta. Aí no plano espiritual ele vai ser reeducado em escolas, no plano espiritual, universidades, ele vai ser reeducado moralmente, principalmente, porque é um espírito complicado, apesar de ter recuperado o corpo astral, mas a mente dele, apesar de ter saído da monoideia, ele é um espírito bem complicado. Quando estava aqui encarnado antes de se transformar em ovoide, é um espírito complicado, né? Um criminoso. Então ele tem que ser reeducado no plano espiritual. Depois que ele for reeducado, aí ele vai visar novas reencarnações reeducativas. Novas reencarnações, muitas outras, para ele se equilibrar. Então, você vê o tempo que demora para recuperar um espírito que se transformou em ovoide. Tem situações que demora décadas no plano espiritual antes dele começar a reencarnar. O cara fica lá 20, 30, 40 anos se reeducando antes de começar uma reencarnação, uma nova caminhada. Agora vamos falar da outra forma. O ovoide está lá, já foi limpo no plano espiritual. Já foi limpo. Pega o ovoide, acopla no útero de uma mãe encarnada. Mesma coisa que a desencarnada. O útero dela, a matriz perispiritual dela, o útero dela, que é um transformador vivo, junto aos modelos mentais da mãe, ele vai receber o choque anímico e vibratório para lembrar o que é ter um corpo astral. Olha o que eu estou dizendo. Nós acoplamos o ovoide no útero de uma mãe encarnada. E ele fica ali um tempo. Existem algumas mães, algumas mulheres, que elas não estão grávidas, mas elas sentem, elas acham que estão grávidas. Porque tem realmente um espírito ali no útero dela. Só que ela não sabe. Mas sabe como é que é a mãe, né? O instinto materno? Ela sente. Aí na cabeça dela ela está grávida. Começa a crescer a barriga. Gravidez psicológica. Não são todas as gravidezes psicológicas que são ovoides, que são acoplados. Tem gente que realmente tem uma gravidez psicológica sem ter ovoide nenhum. Não vamos generalizar. Mas tem gravidez psicológica que são os ovoides que foram aplicados ali. A mulher acha que está grávida, a barriga cresce. Quando os espíritos superiores tiram o ovoide, a gravidez psicológica acaba. Aí o médico falou, você está curada, a gravidez psicológica acabou. Não, foram os espíritos superiores que tiraram o ovoide, aí ela voltou ao normal. Existe uma outra forma. Médiuns, Sônia, Cláudia, Sabrina, tem assim de ovoide, hein? Lá embaixo, hein? Eu disse quantos tinham. Foi dito aqui. Em média, 10 bilhões. Ó. Então a cabeça do ser humaninho aqui da Terra tá bem complicada, né? Tá, quando desencarna, fica bem culpado, né? Tá se transformando em ovoide? 10 bilhões é bastante coisa, hein? Só que, por que tá 10 bilhões se aqui tem, na Terra tem menos de 10 bilhões encarnados? Gente, tem ovoide que tá lá já, ó. Há muito tempo. Vai ficando, vai acumulando. Não vai nascendo e morrendo gente o tempo todo? Então, foi acumulando. Tem que tirar agora. Estão limpando tudo. Fora aqueles que são catados pelos magos negros, né, pelos cientistas, e são experiências, né, que eles colocam, né, na cabecinha de médiums e tudo mais. Né? Então, o que acontece? Médiums. Os espíritos superiores pegam esses ovoides. Vamos supor, vamos trazer hoje aqui para a casa plataforma de oração 1.500 ovoides. Nós vamos acoplar 500 na Cláudia, 500 na Sônia e 500 na Sabrina. Aí pega os ovoides, tem um sistema aqui que os espíritos fazem, que eles vão passando pelo útero dela, eles não ficam, não. Vão passando, vai passando, vai passando, vai passando. Porque ali, quando ele passa no útero dela, ele tem um choque anímico e vibratório que ele precisa. Ele tem um choque anímico e vibratório que ele precisa. Passa pelo útero delas. da Sabrina, da Sônia. Está tendo todo um aparato da espiritualidade e eles já foram limpos. Tá? Já foram limpos pela espiritualidade, pelos extraterrestres. A tecnologia dos extraterrestres não é muito mais avançada do que do ser humano? Então, eles limpam rapidinho. Passa tudo. A médium encarnada. Aí levam para a nave. Só que eu falei aqui do processo de recuperação de ovoide na espiritualidade daqui da Terra, né? Só que os extraterrestres que estão aqui, eles têm uma tecnologia muito mais avançada. E tem um procedimento lá. Tem uns engenheiros, uns técnicos, conhecedores profundos do corpo astral, do perispírito, do corpo psicossomático. Eles têm um conhecimento soberbo, absurdo, que nem os espíritos daqui da Terra têm conhecimento, que eles estão ensinando esse conhecimento aos poucos, porque é complexo o negócio. Eles têm um sistema lá que eles estão recuperando rápido o corpo astral deles, porque tem que levar eles para outros planetas. Já, não dá mais para esperar. Não dá para esperar décadas no plano espiritual para poder reconstruir eles. Esses extraterrestres estão reconstruindo o corpo astral deles rápido e já leva para encarnar em planeta primitivo. Esse é o procedimento. Então, quando os espíritos aqui, Arcanjo Rafael e outros, solicitaram que as médiuns mulheres se coloquem à disposição para fazer esta caridade, as médiuns nos seus centros espíritas, umbandistas, se coloquem à disposição para cederem os seus úteros para os extraterrestres passar com esses ovoides só para dar o choque anímico. Ele só vai passar, não vai ficar, não. Vai passar e eles vão levar na hora. É só para dar o choque anímico. É uma caridade tanto. Isso é ótimo para um médium, que ele quita muito débito. Ele fazendo isso por amor é ótimo para um médium. É uma caridade tanto. Já pensou você servir de instrumento para o resgate de 500 ovoides? É uma caridade tanto, não é? Quita bastante, tira bastante antimatéria de besteira que você fez em outra vida. Tira antimatéria dessa, de um monte de besteira que você fez em outra encarnação. Porque a maioria dos médiuns são espíritos endividados. É claro que tem outros médiuns aí que são espíritos evoluidíssimos, tá? Em outras casas aí, tem uns espíritos evoluidíssimos que não vieram com karma, não. Não vieram com karma, não. Vieram como missionários. Só que não pode, né? Só aceita os tranqueiros, né? Os tranqueiros que são os bons, né? Os espíritos evoluídos não podem. Se dizer elogio. Aí tem gente que distorceu tudo. Gente pequena. Com interesses. Bem complicados. Que disse que quando os espíritos solicitaram que as médiuns mulheres se coloquem à disposição para o resgate de ovoides, tem gente que distorceu tudo e disse que isso é uma trama das trevas. É uma trama das trevas para que, quando os ovoides forem acoplados nas mulheres, essas mulheres todas ficarão loucas, cometerão o suicídio e vai acabar com todas as médiuns da face da Terra. Olha o pensamento do cara! Justamente para não haver o resgate, para as mulheres não se colocarem à disposição. É os negativos em ação, usando os seus instrumentos encarnados para dar uma informação dessa. Um momento. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita nisso. Ah, não vou acreditar no Pedro. Pedro é um anticristo. O Osho não está ali coisa nenhuma. É brincadeira? É brincadeira? Como está a cabecinha do ser humano em pleno século XXI, que se diz trabalhador para um mundo regenerado, trabalhador do Cristo? Lembra do que eu disse? Que tem espírito que já vem atrapalhando o Pedro em outras encarnações? Quando Pedro foi Sansão, não sei se vocês sabem a história de Sansão, Sansão ficou cego. Sansão ficou cego. Quando Sansão ficou cego, ele foi humilhado. Porque Sansão deu mole. Ele já era um espírito evoluído como Sansão. Só que ele não era perfeito. Sansão era muito mulherengo. Hein? Caiu por causa de uma mulher. Mesmo sendo um espírito evoluído. Um monte de gente, um monte de espírito evoluído cai por causa disso. Cai por causa de drogas. Mesmo sendo evoluído. Evoluído não é a mesma coisa que perfeito. É evoluído, só isso. Não é perfeito. Então, quando Sansão caiu, que ele deu mole, ficou cego, ficou um monte de gente zoando ele, escarnecendo. Hoje, esses são médiuns. E continuam atrapalhando Sansão. Que coisa, hein? Que nem na época de Jesus, quando estava sendo carregando a cruz nas costas e tudo mais, que ficaram zoando ele, escarnecendo, nem imaginavam quem era o espírito que estava dentro daquele corpo, hein? Quanta ignorância, hein? Continuam os mesmos. Os mesmos. Do nada. Nem imaginavam quem era o espírito que estava dentro daquele corpo. Escarnecendo, cuspindo nele, dando chute, pontapé, dando tapa nele. Os soldados tudo gargalhando. Ah! Imaginem. Uma consciência cósmica. Um espírito que tem a luz maior do que o sol. Tem que amar muito, hein? Tem que amar muito, hein? E deixando tudo isso acontecer, porque se ele... Gente, bastava um impulso mental. Se ele olhasse assim e pensasse, ele desintegrava todo mundo. E ele se deixou ser espancado e humilhado. Para que a mensagem continuasse a ser propagada até hoje. Então estava no planejamento que ele fosse crucificado, fosse humilhado bastante, ou seja, apanhasse muito, porque aí a mensagem fosse, seria propagada. Se fosse tudo no amor, a mensagem não teria sido propagada dessa forma. Então qual é o planejamento com Pedro? Pancada, pancada, pancada, pronunciamento. Um aqui e o outro aqui. É visível a mistificação, é isso e aquilo outro. E o outro? Incorporando Miguel, incorporando Tupinambá. É uma trama das trevas. E o outro aqui? Fala da Dona Sônia. E com agressividade, julgando, julgamento. E outro, outro, outro, outro, outro. Porque quanto mais fala mal, mais isso aqui fica conhecido. Porque fala, pô, peraí, quero saber quem é esse cara. Deixa eu ir lá ver. Aí quando a pessoa vai ver, ela vai falar, se for esperta, ela vai falar, deixa eu ver os outros vídeos, não vou me basear em um só, porque tem 400, 500 vídeos. Vamos ver o conteúdo. Olha o que, que o inteligente vai falar. Deixa eu ver o conteúdo da mensagem. Aí quando ele presta atenção no conteúdo, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada aí. Aí vamos supor que ele faz melhor. Eu vou espionar o Pedro. Eu vou espionar o Pedro. Espiona o Pedro. Vai ter gente que vai dizer assim, eu não vou nem perder meu tempo com isso, espionar esse anticristo. Mas tem gente que é capaz. Espiona. Faz o seguinte, faz uma trama. Contrata uma mulher bem bonita. Hã? Uma mulher bem bonita, com siliconão, bem, um cabelão lá nos glúteos, um glúteo que dá para botar um copo em cima, uma barriga chapada, um olho azul, um olho verde. Contrata ela. Manda dar em cima do Pedro. Mas manda quando não tiver ninguém perto, hein? Manda quando ele estiver sozinho, sem Sabrina, sem ninguém. Porque ele fica sozinho direto, ele anda sozinho na rua. Faz isso. Vai no ponto fraco dele. É, o ponto fraco dele é mulher. Contrata uma mulher bem bonitona, bem gostosona e manda ela dar em cima do Pedro. Mas não vai armar, hein? Não vai falar pra ela, pra armar, pra ela depois dizer, ele dizer que não, ele negar, e depois a mulher dizer que ele disse outra coisa, que ele fez outra coisa. Aí é mentira, aí é calúnia. Ou então, a mulher, porque são diabos, muitas delas, é capeta mesmo, num corpo lindo. É de lá de baixo. É de lá de baixo. Muitas delas. Ou então, ela se jogar em cima dele e começar a gritar, dizer que ele tá pegando ela e ele não tá fazendo nada. Porque elas fazem isso, são diabos, né? É o diabo em figura de gente. Ai, tocou no meu peito. Ai, tocou na minha bunda. Ai, tocou no meu braço. E o moleque não fez nada. E a mulher começa a gritar na rua. Aí na rua as pessoas vão ouvir quem? Ela ou o Pedro? A mulher, e ela sabe disso. Ela sabe que vão em cima dela, que vão acreditar nela. Então ela faz isso. Só que ele não fez nada. Planeta avançado, hein? Gente evoluída, hein? Hã? Que gente evoluída, hein? Com todo o peitão, com todo o bundão, com toda a barriga chapada, cheia de gomo, com todo o cabelo na bunda. Se for assim, não tem mais tempo não. Quando desencarnar, sabe o que vai se transformar? Vai perder o bundão todo, vai perder o peitão e o cabelão. Vai virar um símio cheio de pelo no corpo e vai ficar... Não tem mais tempo pra isso, não. Não tem mais tempo pra diabo aqui, não. Pra capeta aqui, não. Não tem! Por isso que a gente está orientando. As coisas aqui vai começar a crescer, vai começar a vir gente. E o capeta vai mandar os seus instrumentos. Então, ele não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Tem que estar pelo menos duas do lado. Uma Michelle, uma Jaciane. E prestando atenção em tudo que é falado. Porque se deixar ele sozinho e falar sozinho com a pessoa... Só tá ele e a pessoa. Então a palavra dele contra a palavra da pessoa. Depois a pessoa vai lá e fala, ó, disse isso, isso, isso, deu em cima de mim, falou isso, falou aquilo, só falou besteira. O moleque não falou nada. Assim trabalha o diabo. Tá? Vocês estão na selva. Na selva. Ele é um cordeiro no meio de lobos. Quando um cordeiro é colocado no meio de lobos, se deixar o cordeiro solto no meio de lobos, sem alguém para proteger, ele vai ser comido, estraçalhado. Todo cordeiro que a gente manda para cá acontece isso. Por isso que Jesus não andava sozinho. É assim que eles são, Michele. É um nível evolutivo deles. Eles estão mostrando a cara. As máscaras estão caindo. Nós dissemos que nós armaríamos mais arapucas da luz para outros caírem. Não é só famosos, não. É gente também que tem só 1.400 inscritos. São todos, famosos e não famosos. Estão caindo tudo. Todos estão mostrando quem são. Estão definindo os seus destinos, porque o Cristo está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Estão só anotando, ó, ó. Esse aqui acabou, esse aqui vai pro leito, esse aqui vai desencarnar, esse aqui é isso, esse aqui, esse aqui. Tem pronunciamentos que levam pro leito. Tem pronunciamentos que causam infarto. Tem pronunciamentos que causam mal súbito. Tem gente que vai ter mal súbito, não vai desencarnar, vai melhorar, todo mundo vai achar que está tudo bem, vai voltar tudo normal e de repente de novo, pum, só que quando for de novo, é desencarne. Porque as escolhas foram feitas, depende das escolhas. Depende muito das escolhas. Tem gente que já vai direto, tem gente que vai para o leito, mas não desencarna. Vai ter uma nova oportunidade, porque Deus é bom, né? Deus é bom, né? Porque se fosse por mim e alguns outros aqui, se fosse por mim, Oxo, é outro planeta, porque a gente sabe quem é o espírito, conhece as outras encarnações, tranqueira, pega e bota logo outro planeta primitivo, com um sol bem vermelhão, com uma natureza bem hostil, bem perigoso, onde tem uns bichos lá que parecem uns tigre dente de sabre, mas só que é 5 vezes maior que o tigre dente de sabre. Tem uns macacoides, uns seres lá que são uns macacoides bem agressivos, bem violentos, de 15 metros de altura, que bate no chão assim, que pega estraçalho. joga naquele planeta lá. Se dependesse de mim, eu jogava lá. É porque o Altíssimo é bom, ele é, né? Ele é bom. Tudo estabelece, tudo semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Tudo obedece uma sintonia. Sintonia. É orgulhoso? Vai atrair gente orgulhosa. Quer aparecer? Vai atrair gente que quer aparecer. Quer poder? Vai atrair gente que gosta de poder. Magos negros. Quer, é egoísta? Vai atrair gente egoísta. É ganancioso? Vai atrair gente gananciosa. Tem vício em drogas? Vai atrair espíritos que tiveram vícios em drogas quando estavam encarnados. Tem vício em sexo? Vai atrair espíritos que tiveram vícios em sexo quando estavam encarnados. Tem um monte de ovoide viciado em sexo. Vai atrair ovoide. Ovoide vai tudo acoplando na tua aura, assim, ó. Vai tudo acoplando na tua aura. Tu é viciado em sexo, tu vai atrair o void que é viciado em sexo. Eles acoplam na tua aura. Fica tudo acoplado. Porque a tua aura chama. O teu hálito mental e o teu hálito emocional atrai esses espíritos. Você mesmo chama eles. Com seus interesses. Se você é violento e agressivo, vai atrair espírito violento e agressivo. É assim, é o universo. É lei de sintonia. É assim. É vaidoso em excesso? Vai atrair espíritos vaidosos. É bom? É amoroso? É fraterno? É calminho? É manso? Igual um cordeiro? Está fazendo uma reforma íntima profunda? Quer o progresso da humanidade? Você vai atrair quem? Espíritos que são mansos, amorosos, fraternos, que querem o progresso da humanidade. É assim que funciona. Tudo obedece uma sintonia. Bota uma coisa na cabeça de vocês, gente. Todos nós somos um. Eu sou você. Ele é você, ele é ela. Ele é ela, ela é ele. Ele é ela. A Dil é ela, ela é a Dil. Viemos da mesma fonte. Se eu der um beliscão, se o Pedro der um beliscão na Cláudia aqui, quem ganha o beliscão é ele também. Se ele ficar com inveja da Cláudia, ele está com inveja dele mesmo. Se ele der um tabefe na cara da Cláudia, ele está dando um tabefe nele mesmo. Se ele der um tiro na Cláudia, ele está dando um tiro nele mesmo. Se ele ofender a Cláudia, ele está ofendendo a ele mesmo. Se ele fizer fofoca da Cláudia, falar mal dela para os outros, ele está fazendo fofoca dele mesmo. Se ele colocar uns contra os outros, ele está colocando ele contra ele mesmo. Quando vocês vão aprender isso, hein? Hã? Se ele gravar um vídeo para desmerecer o trabalho do outro, ele está desmerecendo ele mesmo. Se ele gravar um vídeo para desacreditar o trabalho do outro servidor da luz, ele está desacreditando ele mesmo. Depois de todos esses livros, uma simples lei da física... Lei de ação e reação? Uma simples lei da física? Ainda não foi entendido? O outro lá ensinou de forma fácil, em parábolas. De forma fácil. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E o teu Deus sobre todas as coisas. O que é amar o próximo como a ti mesmo, gente? Se você se ama, você vai amar o próximo, porque o próximo é você. Então, se você se ama, tu tem que amar ele igual você se ama. Se possível, para ficar melhor, ama mais ele do que você mesmo, que foi o que o Cristo fez. Que o Cristo pensa igual a Deus, ele está um com Deus. Então, ele amou muito mais vocês do que a ele mesmo. Porque, olha, uns 10 séculos diminuindo a luz maior do que um sol. Diminui, diminui, diminui, se adensa, adensa, adensa, adensa. Cria um corpo astral, cria um duplo etérico. Entra num corpo físico de carne e osso pesado. Gente, vocês não têm ideia do sofrimento que é para um espírito angélico entrar nesse corpo aqui. Vocês não têm ideia. Vocês acham que ele vai fazer isso de novo? Não, ele não vai, não. Não vai, não. Acabou. Não vai, não. Ele já fez. Ele não vai fazer isso de novo. Não, não vai. Não vai, não. Ele não vai passar por isso de novo. Não vai, não. Para outros espíritos menos evoluídos do que ele, bem menos, já é difícil ficar nesse corpo? Sabrina, vem aqui, por favor. Dá o microfone. Você convive com Pedro. Convivo. Convive com Pedro, né? Você dorme com ele, acorda com ele, né? Isso. Tá. Você tá com ele há quanto tempo? 5 anos. Quando o espírito dele fica meio... querendo se manifestar. Que não é só de vez em quando, é toda hora. É. Como é que o Pedro fica? Nossa. Isso quando ele... Eu tenho que tentar ajudá-lo, tenho que acalmar, porque a energia que ele sente é muito grande. E ele começa, ele fala, tô... Senta na cama e fala, eu vou explodir, eu vou agora, eu vou embora agora, eu vou pro universo, eu vou voltar, hein? Eu vou sair daqui, hein? Não é assim? Sim. Vou sair, hein? E eu tenho que ficar ajudando. Calma, calma, você ainda tem um trabalho a fazer, você ainda tem que apanhar mais dos seus irmãos, você ainda tem que outras pessoas gravar vídeo pra falar que o que você tá fazendo é mentira. Né? Agora que ele passou pelo processo de iluminação e eu presenciei. Não, não pode! Só o Siddhartha Gautama que pode! Os séculos antes de Cristo. Só ele pode! Só Jesus pode se transformar em um Cristo. Ele é o único do universo. Hã? Ele é um privilegiado. Outros não podem se transformar em Cristo. Mas foi isso, assim como só tem vida inteligente no planeta Terra. Todo o universo não tem mais nada. Hã? Mas foi esse. Porque aqui são os especiais. Foi esse o ensinamento que eu penso, né, na minha humilde opinião, na minha pequenez, porque quem sou eu, mas posso esboçar o meu pensamento. Então eu penso que esse foi o ensinamento que Siddhartha Gautama ele deixou, porque ele se iluminou e ele mostrou que qualquer um pode se iluminar, senão ele não teria deixado os conhecimentos, não teria deixado a fórmula, não teria deixado todo passo a passo, vamos dizer assim, de como você faz, assim como Jesus deixou todos os ensinamentos para você evoluir. Então, se não era para ser dessa forma, nada teria sido deixado. Nós canalizamos com outra pessoa, eu, Osho, Akhenaton, Nefertiti, para preparar tudo para esse momento de agora. E nós falamos, junto com outro, como é que é quando um avatar chega na Terra? Nós falamos através do outro. Como é que é a humanidade desse planeta? Qual é o arquétipo da humanidade desse planeta? O que que eles fazem quando um espírito evoluído vem? O que que um espírito evoluído que vem aqui para mudar algumas coisas, para mudar o mundo, o que que ele passa? O que que acontece? Nós dissemos que outro estava sendo preparado, que já chegou, é ele, é ele. Nós dissemos tudo, preparamos tudo, né? Que nem os extraterrestres fazem, eles botam nos filmes o universo, outros planetas, naves, para quê? Para preparar tudo, porque eles estão para vir, estão para se mostrar, né? Então tem que preparar tudo, porque a cabeça aqui, que os filmes, alguns filmes induzem, é o seguinte, apareceu uma nave extraterrestre, eles vão dominar o planeta. Então foram muito bem hipnotizados, né? Tem gente que diz que o Pedro está fazendo uma lavagem cerebral nos outros. Está fazendo uma lavagem cerebral. Ih, vocês estão tudo com lavagem cerebral, hein? Vocês estão sendo todos enganados, hã? Só gratidão. É. Estão sendo todos enganados. Eu esqueci daquela moça ali. Vem cá, moça. Você queria falar. Alguém aqui está gostando da lavagem cerebral? Falem alto, falem. Tá? Ah, é. Você autoriza a aparecer? Sim. Se você quiser, você pode falar dali. Pode falar. A minha pergunta... É o que você queria falar, sua pergunta. É, voltando um pouquinho, eu acho que eu perdi uma aula sobre os ovoides. Pode um ovoide sendo implantado no útero de uma mulher encarnada... Ele é acoplado. Acoplado, desculpa. E chegar essa gravidez a termo até o final? A gravidez? Você está dizendo o quê? Quando ele é oco? Ele é apenas acoplado. A mulher não engravida. Nunca pode acontecer isso? A gravidez? É. Para acontecer sempre a gravidez. Sempre vai ser psicológico? Para acontecer a gravidez, tem que ter uma relação sexual. Tem que ter a união de gametas, de espermatozoides e óvulos para se produzir zigotos e novos seres. Então é só uma passagem mesmo. Falei alguma coisa errada? Então, é assim, desse jeito. Tá? O ovoide não tem relação sexual. O ovoide é acoplado no útero da mulher. Depois que ele fica ali um tempo. Depois ele é retirado. Agora, tem os outros que só passam. Eles passam. Só para dar o choque a mim. Nunca ele vai ser acoplado, no caso, tendo uma relação sexual. Não. Aí já é outra coisa. Aí é uma gravidez normal. É uma gravidez normal. A minha dúvida era essa. Sim, não. É uma gravidez normal. Tá? Okay. Entendeu? Entendi. Tá bom. Entendi. Tem mais alguma dúvida? Enquanto. Tá bom. Então, isso, gente, já foi esclarecido aqui. Lá atrás tem vídeo do Mago Criptos falando disso. Tem outro, eu estou falando através do Pedro isso, junto com o Pedro, que o Pedro tem o conhecimento, porque se ele não tivesse o conhecimento, não dá para eu trazer, o médium tem que estudar, tá? A gente precisa do conhecimento do médium. E outros espíritos falaram, quantas vezes a gente vai ter que falar disso, gente? Vocês sabiam que tem gente que é hipnotizada? Ela falou isso pro Pedro, e é verdade mesmo. Vocês sabiam que tem gente que tá tão hipnotizada que quando ela tá vendo um vídeo em casa, um vídeo espiritual, um vídeo sério, tá? Um vídeo da luz mesmo, tá? E aí, quando ela tá vendo o vídeo, a pessoa no vídeo tá falando uma coisa. Vamos supor, a pessoa fala vaca. A pessoa hipnotizada, que está com o trevoso do lado, ela entende tubarão. Ela ouve tubarão. Só que o cara do vídeo falou vaca. Só que ela ouviu tubarão. Vocês sabiam que tem hipnose que faz isso? Sabiam disso? Não. Tem. Tem hipnose que faz isso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei da inteligência artificial coletiva aqui no outro vídeo. Nós falamos. Que vai ter um monte de gente que vai ficar louca. Que ela vai influenciar. É só inteligência artificial coletiva? Não. Sabe o que que tem? Nós falamos da entidade Jeová, não falamos? De uma consciência chamada Jeová, que já está influenciando aqui na Terra já há muito tempo. Ela está influenciando a maioria da humanidade, tá? Que está em sintonia com ele, com Jeová. Quando a entidade Jeová for retirada, a ligação com as mentes é cortada. Só que essa entidade Jeová, ela está ligada a essas mentes, não é só nessa encarnação, é em várias encarnações anteriores, em várias vidas. Ih, coisa antiga, hein? 1.000 anos, 2.000 anos. Então já virou um processo de parasitismo. Quando você corta um processo de parasitismo de repente, causa danos. Só que os espíritos da luz, eles vão cortar a ligação. E essa gente já está, muitas pessoas já estão viciadas nessa ligação com a entidade de Jeová. Já viciou, porque são muitos milênios ligado com ela. O que que vocês acham que vai acontecer quando for cortada a ligação, porque tem que levar a entidade de Jeová embora daqui? Porque o mundo vai virar regenerado, tá? Então não vai poder ter entidade de Jeová. Porque todo mundo que vai ficar aqui não vai ficar em sintonia com ele tem que sair. Porque ele só vibra com quem é igual a ele, ou seja, ruim. Quando cortar a ligação, como é que vocês acham que essas pessoas que estão em sintonia com a entidade de Jeová vão ficar aqui na Terra? Vocês se trancam em casa, hein? Perdido? Vão ficar enlouquecidos, loucos, violentos, agressivos, vai ter gente se jogando da janela, vai ter gente fazendo de tudo. Tá achando que isso é ficção? Que isso não vai acontecer? E a Lilith? O verdadeiro dragão ainda está aqui, tá? A mesma coisa. E quando a Lilith foi tirada? Porque ela vai ser resgatada, tá? Ela vai ser resgatada. Vai demorar isso? Não vai demorar, não. Não vai, não. Tá próximo. Os outros 7 dragões já foram resgatados. Eles não estão mais lá. Só que tá cheio de mago negro, tá? tá cheio de chefe de legião, tá cheio de espectro lá embaixo, tá cheio de barlocks. É, não tem nenhum livro isso, né? Os barlocks são perigosíssimos. Tá cheio daqueles da casta de Baal, que tem os da casta de Baal. Tá tudo lá embaixo. Baalim. Hã? São muitos. Tá assim o inferno, ó. E tem vários outros aqui que estão aqui na crosta, encarnados. Com peitões bonitos, cabelões, com bundões duros e malhados. Hã? Tem outros com a barbinha cerrada, com dentinho, bonito, branquinho, com tupete. Hã? Que canta música sertaneja. Hã? Que fica assim. E vocês adoram, com calcinha apertada na perna. Né? Tem uns que tem um peitoral bem bonito. Hã? Tem um ombro assim igual ao do Pedro. Tem olho verde. É um gato. Hã? E quando eles passam, muitas vocês fazem assim, ó. Ai, lá em casa. Ai, o capeta lá em casa em cima de mim. Pode falar. Não tem as encarnações dos Anunnakis que estão vindo aí para justamente. Tem, mas isso daí não é instantâneo. Isso é aos poucos. Tem um aqui. Tem outros. Assim como tem de outros planetas. Está aqui. Só que a quantidade em relação à maioria desses é pequena. A maioria é o quê? A maioria é complicada. É, a maioria é complicada. Vai na rua. Anda, dá um passeio ali em Madureira, Irajá, 3 horas da manhã. Dá um passeio lá, Nova Iguaçu, 3 horas da manhã. Hã? Belfor Roxo. Na Barra da Tijuca também, recreio. Vai passar lá de madrugada com um cordão de 10 mil reais no pescoço? Fala. Não, os vencedores, ou seja, vocês e muitos outros, é, porque eu tenho que falar, não é elogio, tá? Quem tá aqui é vencedor. É, e tá prestando atenção em outros canais, tem outros canais que são sérios, tá? A gente não vai ficar aqui nem para elogiar, a gente pode citar. Nem para elogiar. Tá? Porque mesmo elogiando pode dar problema. Porque aqui é o alvo. É o novo alvo. É o canal polêmico que incorpora tudo quanto é espírito, né? Que incorpora o ET dos outros, o espírito dos outros, que não estão entendendo nada do que a espiritualidade está fazendo. Não estão entendendo nada. Nada, nada. Porque não entende Deus. Não entende o agir de Deus. Entende? Hã? É. Tá entendendo nada. Porque tem gente que fala manso, fala bonito, tem conhecimento, tem 300 e tantos mil inscritos, 400 e tantos mil. Faz trabalho bonito, dá conselhos bons. Não tá fazendo trabalho feio, não. Trabalho. Mas tem umas coisinhas complicadas que tem que mudar. E essas coisinhas complicadas estão causando danos. Por isso que a espiritualidade está fazendo cair as máscaras, não é para humilhar ninguém, não. É para mudar. É misericórdia do Pai. Só que Deus tem que usar alguém. Porque Deus não vai se materializar aqui. Ele não vai fazer assim. Ele tem que usar um instrumento. E um instrumento que ele usa é um espírito. Ou vários espíritos. Qual é o instrumento que ele está usando para educar? O Pedro, a Sônia, a Sabrina, a Cláudia. Outros aqui. Só que quem é que está sendo mais usado pela espiritualidade para falar mesmo que tem que ser falado? Quem é mais que está sendo usado? Então ele é o alvo. O Pedro é o alvo. Porque o espírito dele é desses. Nós não poderíamos usar a Sabrina, porque o espírito dela não é assim. Ela não vai deixar a gente falar dessa forma. Ela não vai falar assim. A Sônia também a gente não pode usar. Porque a Sônia também não ia deixar a gente falar assim, porque ela é cheia de cautela. Paulo, vem cá. Me dá um microfone. Obrigado. Por favor, um pouco mais para cá. Quem é o espírito do Pedro e o que ele faz fora do corpo? Porque fora do corpo é diferente do que dentro do corpo. O que ele faz quando ele vai lá embaixo? É, o Pedro, apesar da iluminação que ele ganhou... Tem um outro microfone? Tá aqui? São dois, hein? Tá, pode falar. Apesar da iluminação que o Pedro ganhou, essa iluminação que ele ganhou é... Ele tá encarnado, ele tá aqui no corpo, ele no hoje tem que chegar, vai ter que incorporar com ele, que o Pedro não vai falar o que tem que falar, vamos dizer assim, mais incisivo. Mas o Pedro fora do corpo, porque quando se fala, né, de buraco, quando se fala de umbral, aí se você chegar lá assim, mesmo bonzinho, falando devagarzinho, espíritos que estão no umbral, eles não querem saber de... Amorzinho. Amorzinho, de conversinha, principalmente aqui, entendeu? Eles querem chegar, se você chegar lá, querer levar eles para a luz, igual o cientista que estava ali sentado, que provavelmente ele já tinha, estava todo amarrado, ele vai querer arrancar sua cabeça. Então, o Pedro não vai chegar com ódio, mas o Pedro é o espírito que vai chegar e vai... Ele não vai maltratar ninguém, não, não é isso, ele não é violento, não. Mas ele vai lá embaixo, ele vai fazer o que tem que ser feito. E quando se fala em umbral, gente, você tem que ir lá, você tem que entrar dentro daquela casa lá, ó, e dentro daquela casa lá só tem gente boa, então você vai ter que peitar eles, e ele vai chegar, vai ter que arrancar a espada e vai ter que fazer o que tem que fazer, entendeu? O Pedro recebe a ordem do juiz e ele é aquele carteiro que vai entregar a carta. E a hora de entregar a carta, gente, a carta tem que ser entregue na mão. Então é a hora do couro comer. O Pedro não está falando, ninguém está falando em ódio, ninguém está falando... Não é nada disso. O espírito ele vai porque ser resgatado. Eles não entendem como é que é lá embaixo. Exatamente. Eles não têm nem ideia. Exatamente. Eles acham que só por causa de alguns livros que foram trazidos, é... que eles sabem tudo. Eles não pois têm nem é. Ideia como é que é que funciona o negócio lá embaixo. Então, o Pedro... O espírito amiguinho do Pedro, o Jamar, isso está em livro psicografado. Ele parece um anjo, o Jamar. A Juliana, a mulher do Michael, viu o Jamar aqui quando canalizou com Pedro. Ele parece um anjo. Ele é amoroso, educado, inteligente, evoluidíssimo. Quando teve um ultimato lá embaixo, que desobedeceram a ordem do alto, os trevosos, o Jamar pegou o dragão número 2, assim, ó, e arrastou e falou assim para ele, ó. Você vem comigo agora, Daemon. E levou a força na marra. É assim que um guardião planetário faz. Não tem brincadeira com o espírito das trevas. Não tem essa de irmãozinho, coitadinho. Se fizer isso pra eles, vai ser tragado. Não é assim. Eles não vão em tarefa de socorro, de auxílio. São espíritos da justiça. Justiça. Eles vão lá embaixo para prender os criminosos, para acabar com o reduto das trevas, desmascarar magos negros, acabar com os laboratórios, levarem eles sob custódia para a justiça sideral. Jamar pegou e entregou para Miguel, que Miguel desceu lá. Ah, mas o Miguel é intocável, né? Ué, mas Miguel fala com eles lá, fala com Jamar, fala com os outros, fala com o pai João. Por que não pode falar com o guardião encarnado? Pode falar com o guardião quando ele está desencarnado lá, mas não pode falar aqui? Ele é um guardião encarnado planetário. E aí? Fala na erraticidade e fala aqui também encarnado. Ele continua sendo o mesmo. Miguel foi lá e puxou o dragão número 2 e levou. Isso é uma coisa que eu estou contando que está em livro. E é real, não é ficção, não. Vou repetir. O Jamar, o amiguinho dele, pegou assim, ó. Você vai comigo agora, sim. E levou a força, puxando, arrastando pelo chão, assim, ó. A senhora fala, nossa, que maldade, coitado do irmãozinho. Se a gente mostrar pra vocês o que um dragão já fez com toda a humanidade durante milênios, tá? Milênios, que eles já estão aqui há muitos milênios. Vocês não têm ideia da quantidade de débitos que eles têm. Vai demorar uma eternidade para quitar tudo. Pode sentar lá, Paulo. Então, gente, as coisas não são bem assim, esse conto de fadas que muitos de vocês pintam do plano espiritual. Romance, romanceiam um plano espiritual. Não é assim, não, hein? Não é não, hein? Leiam o livro Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, para vocês verem como é que funciona lá embaixo. Leiam Guardião da Meia-Noite. Leiam Guardião Executor, do Rubens Saraceni, para vocês verem como é que funciona lá embaixo. Leia o livro. É fininho. Não é grosso, não. É fininho. Guardião Executor. Vocês vão ver como é que funciona lá embaixo, como é que eles se tratam. Tá? Então, lá não tem essa ortodoxia daqui, não. Essa ortodoxia, esses dogmas, esses paradigmas, não. Quando fala de espíritas lá embaixo, eles começam a gargalhar. Começam a rir. Zombando dos espíritas. Fala com um Exu, um guardião de verdade. Fala. Não tem problema. Não tem problema. Deixa, eles estão ouvindo. Deixa. Fala com um guardião. Fala lá com um guardião de cemitério, um Exu Caveira. Vai lá falar com o Tatá Caveira, o Tatá de Inquice, que é o chefe. Lá e outros Exus Caveira no cemitério. Vai falar para eles sobre os espíritos, eles não vão começar a gargalhar. Não tem problema, não. Eles estão ouvindo. Então, tem que acabar esse romance do plano espiritual, esses impedimentos que fazem, isso pode, isso não pode, isso é impossível. Tem gente que fica com o nariz em pé porque canaliza um ET de quinta grandeza. O Pedro está canalizando de quinta, sexta, sétima, oitava, décima, décima primeira. E não está nem aí para isso. Juliana está canalizando. Cláudia. Agora você imagina, se deu, dá um ET de quintinha grandeza, já fica já... Hã? Narigão lá em cima, hein? Imagina se desse vários, hein? Um de décima, um de décima primeira, um de oitava, hã? Até quando, hein, gente? Até quando esse nível evolutivo? Hein? Quantos mais terão que ser mandados? Não vai mandar. Não vai. Porque vai todo mundo embora. Vai embora. Quando for mandado os maiores, isso aqui já vai estar regenerado. Já vai estar regenerado, já vai estar vibrando no amor e na fraternidade, porque vão continuar mandando os maiores. Vai estar todo mundo na fraternidade e no amor. Quando uns bem grandões forem mandados para fazer eles aprenderem mais... Como é que esses grandões serão recebidos? Serão recebidos no amor, né? Serão recebidos no amor. Serão bem recebidos. Serão bem recebidos. Não serão crucificados. Mariazinha, que incorpora no Pedro. Vou falar de novo. Quem está maratonando os vídeos, vai lá embaixo. Os primeiros vídeos da Mariazinha. Os primeiros vídeos da Mariazinha. Tem um vídeo... que o Pedro está com uma camiseta sem manga, listrada, assim. Presta atenção no que a Mariazinha fala. Lembra? Vai ser escarnecido, vai ser estraçalhado, vai ser julgado, vai apanhar. E o Pedro falava, nossa, o que ela está falando? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Não estou entendendo, está no esquecimento, né? Hoje nós temos muitas respostas para o que foi falado lá nos primeiros vídeos. Assim como teremos respostas de muita coisa que nós estamos falando agora, hein? Agora, hein? Médiuns serão recolhidos. Vocês terão lá na frente resposta do que eu estou falando agora, porque não é o Pedro. Tem um espírito canalizado com ele. Médiuns serão recolhidos. desencarnarão. Outros serão colocados no leito. Outros serão colocados no leito, melhorarão e depois serão recolhidos. Outros serão colocados no leito, melhorarão, ficarão bons, dependendo das escolhas, continua encarnado. Olha o que eu estou falando, hein? Dependendo das escolhas, continua encarnado. Porque Deus é bom. Se as escolhas forem iguais às antigas, será recolhido. Alguns serão colocados no leito de novo, porque Deus é bom. Mais uma vez. Aí depois melhora. Se as escolhas continuarem sendo ruins, já foi colocado no leito mais duas vezes. Recolhe. Isso vai ser feito com políticos, artistas, escritores de livros, empresários, médicos, cientistas, juristas. Tá? E outros também, com muitos. Não é só com médiuns, não. Nós não estamos com implicância com médiuns. Eu estou falando a realidade do que será feito. Isso é uma profecia. Aguardem. Teve profecia que a gente falou lá atrás? Foi falado aqui, outro Exus. Maratonem os vídeos, lá atrás. Meses e meses, até mais de ano. Maratonem os vídeos. Foi dito. Vai pro leito, hein? Vai pro leito, hein? Vai pro leito, hein? Já tem gente indo. Já tem gente tendo mal súbito na rua. Tem gente tendo mal súbito dentro do carro. Tem gente tendo mal súbito dentro de casa. Tem gente tendo mal súbito dentro de avião. É. Foi avisado. O trabalho, gente, é do Cristo. É do Cristo. É dele. É de Deus. Veio para quebrar paradigma, para quebrar dogma, para tirar vocês da ignorância, para vocês evoluírem, para arrancar as amarras do preconceito. Veio para trazer coisa nova. Veio para trazer coisa que dizem que é impossível, que não é impossível coisa nenhuma, é possível sim. Veio para dar ensinamento. Veio para fazer máscara cair. Veio para curar. Porque vai ter cura. Vai! E muitas outras coisas, mas a gente está avisando antes. Nós estamos avisando antes. Teve coisas que nós avisamos, já está acontecendo. Já aconteceu. Vai acontecer mais. Reformula. Olha para dentro de si. Olha direito. Vai dizer, não, já olhei, já tudo bem. Não tá, não. Olha direito. Se não tá conseguindo enxergar, pede para o outro irmãozinho que tem mais contato contigo para te dizer, porque às vezes você não está enxergando, você não está vendo. Pede para o irmãozinho do lado vir te falar, porque acabou o tempo. Pede logo, liga para ele agora, fala, fulano, pelo amor de Deus, diz para mim se tem uma coisa errada em mim, porque eu não estou enxergando. Que eu me precipitei, eu fiz besteira. Eu gravei um vídeo lá para desmerecer o cara, desacreditar. Lembra de Judas? Quando viu a besteira que fez? Hã? Judas viu a besteira que fez? Foi na árvore, amarrou a corda no pescoço e se enforcou, porque não aguentou o remorso. Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar três vezes, você vai me negar três vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Corrigindo. É ele! É ele que anda com Jesus! É um dos apóstolos! Não, não sou não, esse cara tá louco! Aí vem outro. É ele! De novo, não, não sei não! É ele, outro, não, não sei não! Aí ele lembra, aí o galo canta. Aí ele lembra o que o mestre disse. Como é que ele ficou, hã? Cadê ele? Como é que ele ficou? É que ele está reencarnado aqui. Como é que ele ficou, hã? Deixa. Quando o galo cantou, hein? Como é que você ficou quando o galo cantou? Hã? É. Tá trabalhando para ele de novo. Ele te julgou por causa disso? E o que, que você fez depois? Porque ali você teve seu despertar, né? Você viu que realmente quem ele era. Porque você tinha dúvida. Você seguia ele, você gostava dele, obedecia tudo, aprendia. Mas tinha dúvida. Assim como vários outros apóstolos, tinha dúvida. Assim como aqui também tem gente que tem dúvida de quem o Pedro é, sabia? Tem gente que deita na cama e fala assim, será que é isso mesmo, né? Será que o Pedro é isso mesmo, né? Ai, meu Deus do céu, será que é isso tudo mesmo? Foi tudo programado para tudo se repetir de novo. Quem é que vai negar ele aqui, hein? 3 vezes. Quem é que vai trair ele, hein? A mediunidade dele está sendo aberta, hein? Ele vai ver coisa, hein? Vai, ele vai ver. É. Pedro se desesperou quando negou Jesus 3 vezes. Botou a mão na cabeça e começou a chorar. Aí ali começou a obra com ele. Começou ali. Ali começou a obra com Pedro. Foi bom, foi bom, foi tudo programado. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Gostou de ser crucificado de cabeça para baixo? Deixa pro Pedro agora, né? Hã? Deixa pro Pedro, né? Porque você canalizar Jesus, não, é, não, não, não ligam. Mas ele não pode, você pode, ele não. Porque, né? Já percebeu que ele é o alvo? Vê lá se falam de você. Ninguém fala de você. E olha que tu canalizou Jesus. Mas falam dele. Por quê? Porque ele incomoda muito. Por que será, hein? Não foi melhor Pedro ter negado para então ele fazer a obra? Foi, eu te disse. Foi melhor. Eu estava no programação. E se ele tivesse admitido, teriam pego ele, teriam interrompido o trabalho. Sim, tinha que ser daquele jeito. Olha como é que Deus faz tudo perfeito. Você entendeu agora como é que Deus trabalha? E agora, com relação ao Pedro também? De repente, a gente faz... Eu acabei de dizer. É necessário que façam isso que estão fazendo. E aí a gente tem que continuar. Para que as coisas cresçam. Kardec, queimaram os livros. Foi ótimo ter queimado os livros. Aí todo mundo falou, agora eu quero ver o que, que tem lá dentro. Aqui, nesse mundo, as coisas têm que ser assim. Aqui as coisas têm que ser assim. Tem que ser desse jeito. Exemplo, se um preto velho vir, vê outros canais aí que o preto velho incorpora no médio, que é preto velho mesmo, e fala só de forma amorosa. Vê quantas visualizações os vídeos têm. Agora pega um vídeo daqui de Exu, dando chipô, falando incisivo. Vê quantas visualizações tem. Eles pedem para tomar esporro. Eles pedem para ser educados. Eles são crianças mal educadas que gostam, eles querem ser educados. São crianças. Tem criança, já viu criança fazendo pirraça que ela pede para apanhar? Ela pede para a mãe brigar com ela? É igualzinho, não tem nada de diferente, é igual. São crianças cósmicas. Eles pedem para a gente gravar vídeo assim, desse jeito. Vai, me dá mais esporro, porque eu quero, eu mereço. Eles gostam. Tem que ser desse jeito. Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Muitos virão. Ficarão um tempo e sairão. Outros sairão pedirão para voltar. Não vão poder voltar. A escolha já foi feita. Não tem mais tempo para isso. Deus quer gente decidida. Pouquíssimos ficarão até o fim. Pouquíssimos. Porque para trabalhar aqui, tem que aguentar pancada de gente rebelde, de espírito rebelde. Tem que ser um Cristo, tem que se transformar num Jesus Cristo. Tem que ser crucificado em prol da evolução de muitos. Quem vai ficar até o fim? Vamos ver. Vamos. Vamos ver. Antes de ter canal no YouTube, quando não tinha ninguém aqui, só tinha o seu Adil, Sônia, mais uns dois médiumzinhos, que já foi, porque também não resistiram, o que aconteceu com Pedro. Opa, vou embora, mistificação, tô indo embora. E também porque os Exus vieram e falaram mesmo, né? Não aguentou ouvir sobre si mesmo. Sabrina, Sônia, 6 pessoas, mais ou menos. O Pedro estava em casa, no quarto. Não tinha canal no YouTube, não tinha nada, era só ele, no iniciozinho. O Pedro estava sentado no quarto e disse, estava com a Sabrina, e falou, estou sentindo uma energia amorosa, estou sentindo alguma coisa, vamos fazer uma oração, tem alguma coisa acontecendo. O Pedro fez uma oração com a Sabrina. Um felino, um ser felino, evoluído, do comando, né? Esmeralda, canalizou com o Pedro. Não foi o achar, não, foi outro. Canalizou com o Pedro. Conversou com a Sabrina. Estava só o Pedro e a Sabrina. Ele disse, depois que acabar a comunicação, o Pedro vai lembrar de quase tudo o que eu estou dizendo. Tem uma coisa ou outra que eu vou falar, eu vou apagar ele, eu não vou deixar ele lembrar. Até hoje o Pedro não sabe o que é que ele falou para ela. Mas o Pedro lembra de muitas coisas que foram ditas. O felino disse para ela. Ele... Não, eu vou falar o que o Pedro sabe. Ele não tirou a memória toda do Pedro. O que o Pedro sabe. Não, não estou pedindo para ela falar o que é. Não fala, não precisa. Não precisa. O que eu vou falar através do Pedro já é o suficiente. O felino canalizado com Pedro disse para Sabrina, ele vai precisar muito de você. Porque só você e a sua irmã compreenderão ele e o que será feito através dele. Porque ele aqui na Terra não será compreendido. E o que será feito através dele também não será compreendido por muitos. Alguns vão amá-lo, muitos o odiarão. E aí? É difícil. Hã? É difícil. Você gosta dele, né? Eu amo. Você já sentiu uma coisa diferente, né? Eu tipo Nicodemos? Eu falei, eu tô com ele lá. Você vai, antes de você desencarnar, você ainda vai presenciar muita coisa aqui. Demora bastante. Tudo que aprendeu, eu pedi muito tempo. O felino disse para Sabrina, canalizado com Pedro, ele vai passar por tudo o que o Cristo passou. De uma forma diferente, mas vai passar. Porque hoje os tempos são outros. Não pode crucificar na cruz, pregar a mão, nada disso. Mas pode crucificar com a língua, pode crucificar com pronunciamentos no YouTube, pode crucificar desacreditando, desmerecendo o trabalho, pode crucificar na escrita, pode crucificar na ofensa. Isso é crucificação, gente. É a mesma coisa. Antes, os assassinatos eram cometidos com as espadas. Hoje é com a metralhadora. bomba atômica. Os assassinatos continuam. Tá tudo igual, mudou o quê? Só a forma de matar, né? Esse é o planeta que vocês estão encarnados. Façam a diferença. Não sejam iguais a eles. Sejam diferentes deles. Sejam verdadeiros seguidores do Cristo. Sejam amorosos. Sejam fraternos. Sejam pacientes. Perdoem. Perdoem, perdoem, perdoem. Quem está falando desse jeito aqui não é o Pedro, não. Tem um espírito canalizado com ele. Eu falo desse jeito porque eu sou menos evoluído do que o Pedro, sim. E eu preciso falar de forma incisiva. E a maioria dos Exus que incorporam neles são menos evoluídos do que ele. Bem menos. Porque precisa falar desse jeito. Porque se o Pedro falar, ele não vai falar assim. Porque esse tipo de gente só ouve dessa forma. Mas tudo faz parte de um planejamento, de um cronograma muito bem feito na espiritualidade. E vai vir mais coisa, muito mais, muito, muito, muito, só o começo. Continuamos a dizer que é só o começo. Ele só tem 40 anos. Nós ainda temos décadas de trabalho. Décadas. Deus disse para ele, não foi Jesus, não. Foi Deus. Deus, sim, Deus fala com ele. Porque ele é um com o Pai. Eu farei de você na terra rei. Vai fazer rei. Rei que ele fala não é um palácio com trono e vai mandar. Não, não é nada disso. É a vida de um rei. Porque assim Deus quer. Akhenaton não foi faraó? E ele não era puro amor? Akhenaton não só fez o bem? Akhenaton era um espírito evoluidíssimo quando foi Akhenaton. Por que que o Pedro não pode também ser? Gente, o quanto de verdade que vocês são capazes de suportar? O quanto de verdade sobre vocês mesmos vocês vão aguentar? Porque as verdades que nós vamos falar de muitos não é só dessa encarnação, não. É de muitas, tá? Tem gente que quer lembrar, né, o que foi, né? Nós vamos refrescar a memória de muitos com relação ao que foi. Não quer lembrar? Nós vamos dizer quem foi e o que fez. Nós vamos dizer. Já estamos dizendo. Sem citar nomes. Mas para quem sabe ler, um pingo a letra, né? Carapuça serve bem para muitos? Muitos vão aprender pela vergonha. Muitos vão aprender pela vergonha. Pela vergonha. Vão aprender de forma moral. Outros física. Outros de forma moral e física. Hã? Rimou, hein? Moral e física. Hein? É matéria de escola. É. É. Eu vou repetir de novo. O quanto de verdade que vocês são capazes de suportar, o quanto vocês são capazes de suportar do que acontece no universo, do que pode ser feito. Pedro, eu ia falar com o Pedro. O Maicon, uma moça, eu falei chorando. Agora o que eu fiz, se eu tive alguma coisa a ver com aquilo que Jesus passou, não sei, eu sei que eu choro por causa dele. É. Se eu tive culpa. Lembra quando o Chico Xavier falava assim? Alguém fazia uma pergunta para ele? Porque no programa Pinga Fogo, o instinto demoníaco ali falou bem alto, né? Viu o que fizeram, né? Trouxeram um pastor evangélico para fazer umas perguntas para ele, para encostar ele na parede. É demoníaco, né? Hã? É demoníaco, hein? Queriam ver briga, discussão. Você acha que o cara lá acredita em reencarnação? Não, vou botar o pastor evangélico para fazer umas perguntas para ele. Vou encostar ele na parede. que nem fizeram com Jesus Cristo. É coisa de diabo mesmo, de demônio, né? Que o Chico fala assim, Emmanuel nos diz agora isso e isso e isso e isso. Quando ele falava isso, gente, ele não estava sendo intuído pelo Emmanuel, não. Ele estava ouvindo a voz do Emmanuel. Como se o Emmanuel encarnado fosse. Será que daqui a pouquinho tempo nós ouviremos o Pedro falar assim, Pai João de Aruanda me diz isso, isso, isso e isso. Hã? Vocês vão tremer na base agora? Que o João Cobu sabe de muita coisa. Hã? E ele vai falar, hein? Ele vai falar pro Pedro. E o Pedro não vai segurar. Na verdade, ele vai sentir. Ele vai dizer. Ele não vai incorporar, não. Ele vai falar pro Pedro e o Pedro vai falar. De forma amorosa. Manso. E de forma sábia. Será que Jesus Cristo vai ficar do lado do Pedro? Sim. E Jesus vai, e o Pedro vai falar assim, o Cristo me diz agora. Sim. Por que não? Vai ficar. Eu acho que sim. Até Deus. Nós fizemos uma brincadeira com o Pedro. Porque ele estava no esquecimento. Nós fizemos ele não lembrar de nada. Quando ele tinha 28 anos de idade, ele ia viajar para o carnaval, para pegação. Ele fez uma dieta, perdeu uns 8 quilos, ficou seco, foi à praia, ficou queimado. E a mãe dele conhecia a peça e o que ele fazia, né? Porque a casa dele parecia um bordel, né? Então, a mãe dele não tem muito conhecimento na espiritualidade, mas a mãe dele, ela sabia o que ele ia fazer no carnaval, hein? Como ele dizia, chuva de gols, hein? A lenda, hein? Então, assim os amigos dele chamavam. Você fala para elas, nunca vi isso na minha vida. Mal eles sabiam que era o magnetismo dele, não era só a aparência. Jesus dava comandos, ele olhava assim e falava umas coisas para a pessoa, as pessoas achavam que ele estava falando, ele estava dando comandos. Ou vocês não sabiam disso? Ele dava comandos, direto. Jesus foi o maior alquimista que nós tivemos aqui na Terra, foi o maior feiticeiro, o maior mago, o maior psicólogo, mago que nós tivemos na Terra. Foi Jesus. Foi o maior mago que nós tivemos. Então, o Pedro também tem isso, menos do que Jesus, mas é forte, bem menos que Jesus, mas é forte. A mãe dele tem uma mediunidade bem avantajada também. Só que a mãe dele não tem conhecimento, a mãe do Pedro não tem conhecimento. Então, ela levou ele num centro para fazer uma proteção. O Pedro também não estudava nessa época, não tinha conhecimento, ele deixou, fez uma proteção. Com duas médiuns. Uma proteção que não precisava. Com duas médiuns. Uma mais velha, de 50 e poucos anos de idade, e a outra de 30 e pouco. Só que elas são médiuns, não são? Elas veem as coisas. E a espiritualidade mostrou para elas, de propósito. Mostrou. Aí a moça fez a proteção do Pedro, para ele poder viajar a carnaval, que a mãe dele ficava preocupada. A mulher fez, as duas mães de santo fizeram uma proteção no Pedro. Não conheciam o Pedro, tá? Não conheciam. Nem sabiam quem o Pedro era. Conheceu ele na hora. Aí elas falaram assim, volta daqui a 3 dias, porque aí eu vou te dizer como é que ficou a proteção, o resultado, volta aqui que a gente vai conversar. O Pedro estava impaciente com a mãe dele, falou, não, no segundo dia foi lá. Quando foi lá no segundo dia, elas falaram, mas não é para vir hoje, era só amanhã. Agora você já está aqui, então beleza. Quem atendeu ele foi a mãe de santo mais nova. A mãe de santo mais nova já estava já nesse caminho já, ó, há muito tempo. E a de 50 e poucos anos estava desde criança ali no povo de santo, desde criança, as duas médiuns bem trabalhadas. Primeiro veio a mais nova, que a mais velha estava lá dentro. Aí a mais nova veio. Foi a mãe do Pedro do lado do Pedro. Foi em cima do Pedro e falou assim: menino, eu estou nisso desde criança. Eu já atendi centenas e centenas e centenas de pessoas, já passou até de 1000 a quantidade de pessoas que eu já atendi. Eu já vi espíritos evoluídos aqui. Mas eu nunca vi ninguém como você. Quem é você? O que é você? De onde você veio? Porque daqui da Terra não é. Se você não estiver na tua última encarnação, tu tá na penúltima, no máximo. Porque eu acho que tu tá na última. Tu não era nem para estar aqui. Tu não é daqui. Eu nunca vi tanta luz na minha vida. Isso, eu tô repetindo, não estou dizendo isso, estou dizendo que a mãe de santo disse. E o Pedro olhou assim para ela: não, não é possível, você tá... Não, é mentira. Aí veio a mais velha. Não, é, não está acreditando? Peraí, veio a mais velha. A mais velha veio falando alto: menino, eu nunca vi isso na minha vida, eu tenho 50 e tantos anos, estou aqui desde de criança. Que é você? Que luz é essa? Nunca vi na minha vida milhares de pessoas atendidas. Você era para estar aqui, ó, no terreiro, vestido de branco, fazendo caridade. Vai vir um espírito obsessor aqui, tu só vai botar a mão e ele vai cair no chão. Eu nunca vi. Aí o Pedro chegou para elas e falou assim: vocês estão enganadas. E quando o Pedro foi embora com a mãe dele, o Pedro falou: mãe, isso aí, tá vendo? Eu te disse que isso era loucura, isso tudo era mentira. O Pedro falou para a mãe dele: você fica acreditando nessas coisas? Tu disse que é mentira, elas viram tudo errado. Aí o Pedro falou para elas assim: vocês estão enganadas. Eu não sou evoluído. Se eu fosse evoluído, eu não teria não sei quantas mulheres. Eu não beberia cerveja. Eu não sou evoluído, não, porque um espírito evoluído não faz isso. Não é assim que as coisas funcionam, Pedro. Você foi produto do meio. E você estava num esquecimento profundo, porque tudo foi feito de propósito. Foi feito de propósito. E aí elas falaram assim, elas começaram a rir, porque elas sabiam como é que funcionavam as coisas. Elas sabiam como é que funcionavam as coisas. Aí elas começaram a rir quando ele disse isso. Ela falou assim: isso daí não diz se você é evoluído ou não. Eu vou te fazer umas perguntas. Aí ela fez umas perguntas para o Pedro. E o Pedro foi respondendo na lata, na hora. Você entende guerra? Você entende o porquê que o homem faz guerra? Aí o Pedro: não, não consigo entender, não sei o porquê disso, eu me sinto um peixe fora d'água, eu não me sinto daqui, eu vejo isso, eu não consigo compreender. Aí elas começaram a rir. Você entende esses esportes de luta, que um fica dando soco na cara do outro? O Pedro falou: totalmente desnecessário. Duas pessoas dando soco na cara do outro, e o pior, outros vão para assistir isso. Animalizados totalmente. O Pedro falando isso com 28 anos de idade. Nunca tinha lido o livro dos espíritos, nunca tinha lido o livro dos médiuns. Falou: totalmente animalizados. Um batendo no outro, e o pior, os outros vão assistir isso. Elas começaram a gargalhar. Ele falando tudo isso, na lata, na hora. E elas fizeram várias outras perguntas. E a mãe do Pedro com o olho arregalado desse tamanho. Porque nem ela conhecia o filho dela. Ela nem sabia quem ele era, nem imagina. E elas falaram: é, você é o que é mesmo. Cachaça? Mulher? Isso aí todo jovem faz. Tem que passar até pra... Dependendo do lugar onde encarna, né? E como foi programado pela espiritualidade, que ninguém entende nada, né? Não entende nada. Até Jesus teve uma vida. Não entende nada. Jesus teve uma vida normal. Jesus tinha tesão, tinha ereção. Jesus fazia cocô, fazia xixi, suava. O coração dele batia. Hã? Se ele encostasse, abraçasse uma mulher e desse uma fungada no cangote dela, sentisse aquele cheiro, ficava com a ereção na hora. Teve filhos. É. Será que isso é demais para eles? Hã? Ele veio para ser homem. Homem. Ele veio para sentir tudo que o homem sente. É natural. Tem hormônios, tem sangue nas veias, testosterona, tem tudo. Prolactina, tem tudo. Espermatozoide, sêmen, tem tudo. E aí o Pedro foi embora, aí foi embora com o Pedro, a mãe dele foi embora com ele. Falou, o Pedro, que a mãe dele já conhecia, né, como é que funciona essas coisas dessas casas. Pedro, não entra nessa não, hein? Se você entrar lá e se vestir de branco e começar a trabalhar, acabou tua vida, hein? É uma responsabilidade danada. Tu não vai poder mais fazer essas viagens, não vai poder pegar essas mulheres todas. Minha mãe dele já sabia. É uma responsabilidade danada com a espiritualidade, hein? Tu vai perder tua liberdade. Tudo é uma responsabilidade que a espiritualidade tu não queira nem imaginar. O Pedro, tá louca? Tá, mas não quero saber disso, não. Vou viver minha vida. A viagem tá aí, o carnaval tá aí, as mulheres lá tudo me esperando. É. Que coisa, hein? Mal ele sabia o que esperava ele, hein? 7 anos depois. É. É. Aí a gente do, e a gente vendo tudo, hein? Akhenaton. Tudo, a gente vendo tudo. Akhenaton, Nefertiti, Jesus Cristo, Pai João de Aruanda, todo mundo olhando assim, ó. Aí Jesus falando assim, eu vou usá-lo de forma profunda aqui na terra. Jesus falando assim, ele vai ser um instrumento e tanto nas minhas mãos. Porque eu sei quem ele é. E quem é o espírito dele. E de onde ele veio. E para onde ele vai. E outros, Jesus não fala isso, mas outros falam assim, outros menorzinhos falam, ele vai incomodar muito. É, porque ele vai em cima dos grandes. Ele vai incorporar e canalizar o ET dos grandes, que não são grandes, se acham grandes. Muito pequenos do lado dele, muito pequenos. Muitos que são grandes aqui na Terra, no plano espiritual, são bem pequenininhos. Hã? Muitos do que aqui são grandes, lá são pequenos. Muitos que se curvam para você, lá você vai se curvar para esses que se curvam para você. Assim é o plano espiritual. Os mais humildes aqui são os maiores lá em cima. E você sabe disso? É. O menor no reino dos céus, o menor no reino de Deus, é o maior aqui na Terra. O menor no reino de Deus é o maior aqui na Terra. Quantos dias tem que o Pedro se iluminou? Lembra daquele desdobramento que ele fez? Que ele chegou nas portas do reino dos céus e Deus disse, falta um tantinho para você entrar no reino de Deus, no meu reino. Depois que ele se iluminou, ele é o mais novo membro do reino de Deus. Se ele é o mais jovem no reino de Deus, quem é ele na Terra? Nesse momento, tá? Porque ele não é maior do que o Cristo. É neste momento, que vergonha para a humanidade da Terra, hein? Foi o que o Pedro disse para a Sônia hoje de manhã, que o Siddhartha Gautama disse isso, né? O Pedro disse assim para a Sônia de manhã, que vergonha, estão dizendo que eu sou o mais evoluído. Nossa, mas eles são bem ruins. Pedro falou isso para a Sônia hoje no telefone. Nossa, o Siddhartha Gautama disse que eu sou o mais evoluído no momento na Terra. Nossa, mas essa humanidade está bem ruinzinha, hein? Porque eu sou tão pequenininho, mas os caras tão ruins mesmo, hein? É assim que ele pensa. Ele pensa assim, porque ele sabe qual é o tamanho dele no universo. Porque ser o mais evoluído na Terra não é nada, gente. Isso aqui não é padrão de evolução. Ser o mais evoluído aqui na Terra é fácil. É fácil. Ser o mais evoluído aqui no planeta Terra é muito fácil. A humanidade da Terra é vergonha no universo. É vergonhoso. Aqui, pequenininho. Pequenininho, Pedro. E é mais evoluído. Foi demais para você ouvir isso? Se um espírito disser que o meu médium é o mais evoluído, caiam fora, vão embora, é quiumba, não é assim que se fala? Mas não estava apoiando. Mas a gente disse lá atrás que gente que ia apoiar ia se voltar contra. Porque ia chegar algumas coisas depois que ia ser demais para a cabeça, entendeu? Demais para a cabeça. Ia ser demais para a cabeça. Jesus foi crucificado porque disse que era rei, porque disse que era evoluidíssimo, porque disse que era o Filho de Deus, que era o Messias. Foi crucificado por causa disso, porque ele disse quem ele era. A gente, o Pedro não está dizendo, quem está dizendo é o Espírito, vão dizer que é o Pedro. Ele diz, ele se exalta, né? São os Espíritos que eu falo, porque por ele não falava nada. Ele só está deixando falar porque a espiritualidade fala que é necessário. Ele está fazendo a mesma coisa. Aqui. A gente diz, ele diz quem ele é, crucifica, crucifica, crucifica, crucifica, crucifica. Quem este homem pensa que é e vem aqui dizer que era o Messias? Assim disseram 2000 anos atrás. Que audácia! Que heresia! Porque ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, Jesus disse. Sabe o que ele falava ali? Ali ele estava tomando posse de quem ele era, posse da sua paternidade divina, posse de quem ele era. Eu sou mesmo mais evoluído daqui, vocês são pequenos diante de mim. Eu sou mais evoluído, sim, mais antigo, assim Jesus disse. Você está dizendo, o cara falou, você está dizendo que você só vai dizer que você, só falta você dizer que você é maior do que Abraão. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, antes do espírito de Abraão existir, ele já era quem ele era. Ele já era evoluidíssimo. Abraão vai ter que caminhar muito para chegar na evolução dele. O espírito de Jesus tem 13 bilhões de anos. O do Pedro tem 5 bilhões. Jesus é 8 bilhões de anos mais velho do que ele. Quase 3 vezes mais. Gente, tem 2 mil anos que ele veio para cá. 2 mil anos não é bastante tempo? 2 mil anos é muito tempo, né? Imagina 8 bilhões de anos. Olha a distância que Jesus, que o Pedro está de Jesus. 8 bi. 8 milhões já seria muito, né? Imagina 8 bi. Então nós não estamos comparando Pedro a Jesus. Pedro está muito distante dele, o espírito do Pedro. Pedro vai ter que caminhar muito. Muito. Se iluminou agora, isso não é nada. Só que interpretam tudo errado. Gente, o Pedro é pequenininho, pequeno, pequeno, muito pequeno. A evolução do Pedro é pífia em relação ao universo. Enxerguem a nível de infinito. Não enxerguem só o planeta Terra. Aqui não é padrão de evolução. A humanidade daqui tem uma evolução precária. Não tem nem palavra para dizer qual é o nível evolutivo da humanidade da Terra. É precário. É fácil ser o mais evoluído daqui. Você pode conseguir isso agora. Ser mais evoluído do que o Pedro. Você pode. Você, você, você, você. Nessa encarnação, ainda mais você que é jovem, quantos anos você tem? 27. Você vai viver bastante ainda. Você pode ultrapassar o Pedro. Começa agora. É fácil. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lê ele todo e coloca em prática dentro de você tudo que está ali. De coração mesmo, com sinceridade. Começa a botar em prática. Você ultrapassa ele. É fácil, a evolução dele é pequena. É mole ultrapassar ele, não é difícil não. Se seguir o ensinamento do ama teu próximo como a ti mesmo, é Deus sobre todas as coisas, e já ganhou praticamente tudo já. Já consegue praticamente tudo. Só isso. Ele poderia só falar isso e ir embora. Tchau, já falei, hein? Tchau. Gente, não tem mistério. Aqui não tem ninguém exaltando o médium. Nós não estamos exaltando médium nenhum. Nós não estamos exaltando Pedro. nem a Sabrina, nem a Sônia, e nem outros médios por aí, porque tem médios evoluídos aí, hein? Tem médios bem evoluídos por aí, são poucos, mas tem. Em outras áreas também. Em outras áreas. Está encarnando na área da medicina, tem uns que estão encarnando para ser professores, engenheiros. Está por aí. Está tudo sendo mandado já, tá? Não é só para ser médium, não. Nós não estamos elogiando eles, nós estamos dizendo quem eles são. Tem uns guardiões siderais que estão encarnando para serem cientistas. Eles são bem inteligentes, estão trazendo bastante conhecimento. Hein? Não é extraterrestre, não. Guardião daqui, plano espiritual. Guardião planetário, cientista. Estão encarnando para trazer coisa nova na área da ciência. São evoluidíssimos. Estão encarnando, são crianças aqui. Crianças. Se vocês verem no plano espiritual, são chamados, sabe de quê? São os Elohims. Já ouviu falar nos Elohims? São os Elohims. Se vocês verem como é que é o espírito deles, lá no plano espiritual, está dentro do corpo, mas é a mesma coisa. Se você vê o espírito deles, vocês vão dizer que é um querubim. Vocês vão dizer que é um querubim. Se vocês verem o espírito deles, a luz, a beleza do espírito, a luz dele, vocês vão dizer que é um querubim. É um ser humano. Só que evoluiu bastante. Não precisa ser um querubim, ou um serafim, ou um arcanjo para ter uma luz bonita. Não precisa. Você mesmo, ser humano, pode ter uma luz linda, maravilhosa, bonita. Se vocês verem o Jamar descendo aqui, como ele realmente é, vocês vão dizer que é um arcanjo do Senhor. Cheio de luz, armadura toda reluzente. É um ser humano, gente. É um ser humano. Tem guardião planetário que foi um agente federal de outro país, aqui na Terra, combatia o crime. E é um guardião planetário, cheio de luz. Nem ele sabia quem era, como era. Um guardião que nem sabe quem é, porque está no esquecimento. Quando volta para o plano espiritual, é que descobre. Lembra, né? Não tem um monte de demônio aqui encarnado? Quiumba, tudo mais? Também tem espírito evoluído, gente. Também tem espírito evoluído. Isso não é mistério. Tem gente que é um ETzinho, é um extraterrestre, encarnado no corpo do ser humano. O extraterrestre evoluído. A gente está dizendo para vocês o que está por aí, o que está aí. Por que, que não é aceito? Por que é que não é aceito? Por que não é aceito? Por quê? Por que, que só é aceito quando diz que tem pouca evolução, quando explodiu planetas? Por que, que só é aceito quando diz que explodiu planetas? Que foi assassino cósmico, que foi genocida? Por que, que só é aceito quando diz que foi isso? E outra coisa, tá? Chico Xavier explodiu o planeta com Bezerra de Menezes, sim. Só que vocês sabem quando foi isso? Isso não foi ontem, ou há 100 anos atrás, ou há 500 anos atrás, não. Isso tem na faixa dos seus 30 mil anos. Gente, de lá para cá, eles evoluíram muito. Quando o Chico chegou aqui daquele jeito dele evoluído, ele já vem conquistando essa evolução em várias encarnações. Ele não chegou daquele jeito. Então por que, que tem que lembrar de que ele explodiu lá a capela? Uma coisa que foi há milênios e milênios e milênios atrás. Ele já teve várias e várias e várias outras encarnações, já evoluiu pra caramba ele, o Bezerra de Menezes. Isso foi há milênios e milênios e muitos milênios atrás. Então, se você ficar falando do Chico que ele explodiu o planeta, que todo médium é endividado, que ele é tranqueira, porque explodiu o planeta, ele não é mais tranqueira. Ele foi tranqueira, ele foi criminoso. Ele já quitou esses débitos. Não foi só na encarnação de Chico. Ele não vai precisar de muitas outras encarnações para quitar. Ele já quitou. Ele já quitou. Isso foi há milênios. Ele teve muitas outras encarnações. Ele foi quitando. Ele foi Francisco de Assis. Francisco de Assis. Francisco Cândido Xavier foi Francisco de Assis. Foi João Evangelista com Jesus Cristo, o apóstolo mais amado de Jesus. João Evangelista, o espírito mais evoluído de todos os apóstolos. Ou seja, ele já é quem ele é já há muito tempo. Ele já vem quitando esses débitos de capela há muito tempo. Visão expandida! Universo! Expande o paradigma! Os paradigmas estão muito pequenos ainda! Tem muito o que aprender! Criança! Tá engatinhando! Não começou em Chico, não. O cara há 2000 anos atrás foi João Evangelista. Olha quanto tempo ele já está nessa. Então aquilo que foi feito lá em Capela já foi quitado há muito tempo. Então quando ele encarnou como médium aqui, ele não veio para quitar débito, ele não veio para tirar antimatéria, ele veio como missionário. Missionário. Chico Xavier foi missionário, ele não veio com karma. O karma que tinha era muito pouco, o negócio do olho dele, o negócio, que, os problemas de saúde que ele teve, era pouco, o karma ali era pouco. Quando eu digo que não teve karma, é que o karma era pequeno. E no plano espiritual ele aceitou tudo isso, ter problema nos olhos, ter problema de coração. Ele mesmo dizia, se eu estou tendo tudo isso, é ótimo, é para lavar o meu espírito, para quitar o resto de karma que tem, que é pouquinho. Ele passava todo aquele processo de dor com alegria, porque ele sabia como funcionavam as coisas. Ele sabia que aquilo não estava acontecendo à toa. Diferente de muitos aí que sente uma dorzinha, perde um dedo, fala: ah, ó céus, ó vida, por que que isso aconteceu comigo? Por que que está acontecendo isso e aquilo? Algum motivo tem, né? O cara lá já sabia como é que funcionavam as coisas. Aí ele aceita com alegria. Aí é diferente, né? Porque se ficar reclamando, na outra encarnação vai ter problema de novo, até não reclamar mais, né? E olha que o cara foi João Evangelista, o cara foi Francisco de Assis e ainda tinha uns negocinhos para queimar, hein? Imagine o restante, hein? Porque quando o Chico estava aqui, ele era o espírito mais evoluído da Terra. Quando ele estava encarnado aqui, Chico Xavier era o espírito mais evoluído do planeta Terra. Mas agora pode ser aceito, ele está desencarnado, né? Virou um mártir. Mas se ele fosse jovem e ainda não tivesse reconhecimento, ainda não tivesse psicografado aquilo tudo, e a gente pegasse ele aqui e dissesse que ele era o espírito mais evoluído da Terra no momento, pronunciamento, hein? Né? Mas agora eu posso dizer que ele é o mais evoluído da Terra. Então, o Pedro, eu só posso falar daqui a 200 anos. Não posso falar agora. Aquele desconhecido. Jovem. Já teve coisa que era para acontecer aqui, hein? A gente adiou um pouco. A gente deixou, vamos fazer o Pedro apanhar mais um pouco. Para o ensinamento ser melhor. Porque vai acontecer. Eu tô avisando, hein? Vai acontecer, hein? A vergonha vai ser grande, hein? A vergonha vai ser grande. Amanhã vai entrar aquele vídeo lá que eu gravei com ele. Tá? Amanhã mesmo, à noite, vai entrar o vídeo do cientista. E depois de amanhã vai entrar este vídeo, porque um puxa o outro. E depois de amanhã só vai entrar esse. Para ficar bastante tempo lá como o primeiro. Para dar tempo de muitos verem. Quanto tempo tem aí? 2:33:45. Será que vão chegar até aqui? Será? Não chega, não. Eu não perco nem tempo com isso, é assim que eles falam. Será que no leito vai falar, quando continuar falando assim? Depois de um infarto? Eu não perco nem tempo com isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua opinião, por que que essas pessoas ficam tão incomodadas de falar que o Pedro já é o espírito da... Porque eles não aceitam nada acima deles, porque eles são orgulhosos, vaidosos e arrogantes. Não aceitam nada acima de si. Pobre ser que um sopro de Deus pode fazer todos desaparecer. Livro dos Espíritos. Assim é um planeta de provas e expiações. Planeta que habita gente doente e criminosa. orgulhosa, vaidosa, arrogante, prepotente, ganancioso, violento, agressivo, julgador, mau. Então, tem muita gente equivocada, né? Tem muita gente com a consciência desse tamanhozinho, com a visão bem estreita de espiritualidade, muita gente ainda com as mentes encaixotadas, engessadas. O cérebro reptiliano tá bem, bem ativo, hein? Nós temos muitos répteis encarnados, mas não é dos répteis bonzinhos, não. Quando eu falo dos répteis, eu falo dos maus. Os que são bem egoístas, bem reptilianos do mal, encarnados. E outros não são reptilianos, mas estão em sintonia com eles. Estão em sintonia com os arcontes. São dominados pelos arcontes, que são piores do que os reptilianos. E os arcontes estão brincando com as mentes. E os arcontes usam cientistas das sombras. E os arcontes manipulam magos negros. É. E essas consciências. Magos negros já é bem perigoso, bem esperto, bem inteligente e astuto. Imagine um arconte, hein? Se eu falar aqui para vocês do que eles chamam os seres humanos, vai ser complicado. Do que eles chamam vocês? Do que eles chamam nós, todos nós, seres humanos? Gente, vamos supor que um espírito, um ser humano aqui, o espírito de um ser humano qualquer aqui, tem 2 bilhões de anos de existência. Imagine um espírito que tem 18 bilhões de anos de existência. E foi adquirindo conhecimento, agregando conhecimento, encarnação após encarnação, hein? Ele agregou tanto conhecimento que chegou um momento que ele consegue retardar a encarnação e ficar milênios sem encarnar, só agregando conhecimento, só estudando, porque eles não ficam parados, não, eles não são preguiçosos, não. Imagina 10 mil anos sem encarnar, só agregando conhecimento. Imagina se você, numa encarnação, pudesse fazer 10 faculdades, 10 mestrados, 10 doutorados. Não dá tempo, né? Numa encarnação não dá. Imagina se você numa encarnação, sua encarnação demorasse 1000 anos, sua encarnação, e você fizesse uma faculdade atrás da outra, especializações em cima de especializações. Como é que você não ia ficar, hein? Como é que você não ia ficar? Esses caras são assim. É 10 mil anos sem encarnar. E outra, tem outra técnica, deixar o corpo físico numa nave, numa cápsula de criogenia, deixar o corpo congelado, desdobrar o espírito e deixar o corpinho lá. Quando o espírito está muito tempo sem encarnar e não consegue mais aguentar, ele tem que reencarnar, só que teu corpo está lá. O corpo tem duplo etérico. O que ele faz? Tira do congelamento, entra no corpo, fica um tempo no corpo. Aí se recupera. Aí o perispírito se recupera todo. Recuperou as células do perispírito, as moléculas e os centros de força? Tá tudo certo? Desdobra do corpo de novo e fica mais 10 mil anos. Hã? E essa técnica, hein? Alguém aqui sabia disso? Tem isso em algum livro? Hein? 10 mil anos, adquirindo conhecimento. Aí o perispírito começa a deteriorar de novo. Opa, vou voltar pro corpo. Descongela. Entro no corpo. Fico um tempinho no corpo. Recupera. Ou recuperou. Desdobra. Congela o corpo de novo. Mais 10 mil anos. Conhecimento. 5 mil faculdades. 5 mil mestrados. 10 mil doutorados. O que você acha? O que eles vão fazer com a mente de vocês, hein? Qual é o conhecimento que ele tem da mente humana, hein? Estudando profundamente a psiquiatria, a psicologia durante milênios. Eles sabem exatamente como funciona cada canto do seu cérebro, cada canto da sua mente. Eles vão brincar com vocês. Sabe qual é a única forma disso não acontecer? É seguindo tudo que o Cristo ensinou. É a única forma. Sai da Matrix e segue tudo que ele ensinou de verdade, hein? Não é de forma religiosa, fanática, ortodoxa, não. É de verdade. Expansão de consciência mesmo. Vai lutar com um cara desse? Que eu acabei de explicar aqui agora? Vocês não têm nem chance. Não tem nem chance. Jesus falou deles há 2000 anos atrás, dos arcontes, hein? Ele falou deles. Só que ele não podia entrar em muitos detalhes, porque não iam entender. Mas foi registrado muita coisa, hein? Sabe o que fizeram? Opa, esconderam tudo. Não deixaram para a Bíblia, não, hein? Tem muita coisa que não foi para a Bíblia, não podia. Então eles vão usar você, sim. A única forma de não ser usado por eles é estar em sintonia com Cristo, Cristo planetário, com Deus. Pode perguntar para a Dona Sônia. Pergunta para a Dona Sônia, para o Pedro, se eles não ficam tentando, colocando coisa na cabeça deles. Parece que o pensamento é deles. Parece mesmo, é sutil o negócio. É sutil e forte ao mesmo tempo. Se não tiver discernimento, vai seguir tudo o que eles mandam. Tudo! Tem que estar vibrando no amor mesmo. Se estiver vibrando no amor e na fraternidade mesmo, não cai. Mas quem é que está vibrando no amor de verdade na fraternidade? Vocês caem toda hora. Toda hora. Vocês nem percebem. Toda hora. Faz fofoca do irmão? Fala mal do outro? Bota uns contra os outros? Fofoquinha? Ah, fofoquinha tranquila. Tranquila? Jesus fazia fofoquinha tranquila? Inveja o outro. Desmerece, desacredita o outro. Está na mão deles. Está na mão deles. Eles dominam o mundo. Vocês sabiam disso? Não é a luz que domina, não, tá? São eles. São os arcontes, magos negros, cientistas das sombras. São eles. Por isso que os dragões, quando vêm aqui, manifestou, gritava no Pedro. O mundo é nosso. Nós dominamos o planeta Terra. É verdade. É verdade. Eles não estão blefando, não. É verdade. Eles vão manipular. Vão manipular pessoas para falar mal da Dona Sônia, não foi assim? Mal da Dona Sônia, né? De forma agressiva, julgadora, violenta, inconveniente. Porque é agressiva mesmo, já é dela. Eles só dão um toquezinho no que já tem, né? É, eles vão fazer isso. Vão incorporar e dizer que é Criptros, dizer que é Tupinambá, canalizar e dizer que é Miguel, para desmerecer e desacreditar, porque entrou em sintonia. Alguma coisa está igual. Alguma coisa está igual. Deu vontade de aparecer? Quer reconhecimento? Inveja? Inveja? Inveja? A inveja é um negócio sério. Jesus era invejado demais, porque os caras percebiam. Quando ele abria a boca e falava, ah, saía virtude. Vai com Deus. Os caras percebiam, ele era invejado. Hoje nós estamos tendo muitos ensinamentos, né? É. É. E tem que ser dessa forma. Incisiva. Se for amorzinho, não. Tem que ser dessa forma. Né? É. Olha, vem muita coisa aí, tá? Vocês se preparem. Não vai deixar as emoções tomar conta, não, hein? Segura, hein? Segura, porque tem que ser desse jeito, tá? Tem que ser. Não, peraí. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Cláudia, você está aqui agora. Você vê passando, abre um portal aqui, você vê o portal de luz. Claramente. Claramente, como se estivesse vendo essa lâmpada agora. A gente traz, os da luz ficam invisíveis. Vai parecer que ele está entrando sozinho, mas ele não está entrando sozinho, ele está entrando sob custódia. Mas os da luz vão fazer de propósito. O portal abre aqui, só você enxerga. O portal abre aqui e sai um mago negro. Como é que você vai ficar? Não, sai um mago negro. Como é que você vai agir? Como se ele encarnado fosse. Você vai ver como se encarnado ele fosse. Ele não vai vir transfigurado com a aparência de um homem bonito, de terno, não. Ele vai vir como ele é, com a cara de um demônio. A energia também vai vir. Como é que você vai ficar? Hoje eu te digo que vou ficar calma. Antes, vai ficar bem, calma? Acho que sim. Vamos ver. Vamos. Vamos ver. Vamos ver como é que você fica face a face com o diabo. É. Então vamos falar diferente. É que a gente está sendo. Peraí. Se o arcanjo Miguel. Você sabe que ele é luz pura, mas ele toma uma forma humana que ele gosta de tomar. Tem uma forma humana que ele gosta de tomar que é lindíssimo. É um homem com uma armadura cheia de pérolas, esmeraldas, rubis, safiras, uma armadura de ouro e pedras que nem aqui na Terra existem. Cheio de luz. De repente ele aparece aqui. Desse jeito. E você vê ele. Você vai perder a linha para ele ou... Então tá bom, hein? Eu só tô dizendo algumas coisas que será que pode acontecer? Isso para eles é fácil, hein? Moleza. Moleza. O Pedro, na última canalização comigo, que não foi canalização, foi incorporação, porque agora eu estou incorporando nele, eu não estou canalizado, eu estou aqui com ele. Na última, que foi a primeira incorporação que eu fiz nele, ele me viu aqui. Ele falou. Ele falou, ó, o Osho está ali, ó, com o barbão branco dele, hein? Com aquelas roupas lá. Só que ele viu na mente, hein? Ele não me viu como se encarnado eu fosse, não. Só que ele viu na mente de uma forma tão forte que foi quase que parecido, mas não foi como se encarnado eu fosse, não. Ainda não. Ainda não. Então, se me permite, aqui é mais... Fica tranquila, eu tô brincando com você. Eu tô brincando. Mas pode, acontecer. Sozinha. O Exu cobra, aparece de repente. É. É da forma que eles tomam lá embaixo? Aí é rápido. Você não sabe qual é a forma que eles tomam lá embaixo, hein? Porque o Pedro já viu uns Exus aí com uma forma que eles tomam. Eles não são desse jeito. Mas eles tomam essa forma, que é uma roupagem. O Pedro falou, nossa, se eu não tivesse conhecimento, eu ia dizer que era um demônio, que era um diabo. E era um Exu da lei. Eles botam mesmo os trevozinhos lá, vai botar medo da gente. É. Tem um caveira que já apareceu pra ele. Já viu aquele filme Mestres do Universo? Do He-Man? Aquele filme antigo, que tem um esqueleto? Só que não é osso puro. Você percebeu que tem carne, mas parece um esqueleto? Tem um Exu caveira que se mostrou pro Pedro com aquela cara igualzinho do esqueleto do filme Mestres do Universo. O Pedro brincou com ele, falou assim, nossa, você é feio, hein? Aí ele começou a rir, porque é a roupagem, ele não é daquele jeito. Assim como ele já apareceu também com a cara de uma caveira, com capuz e só a cabeça rodando assim, só a cabeça voando assim. O espírito se mostra da forma que ele quer, ele plasma uma forma, ele se metamorfoseia. Transfigura o perispírito. De acordo com o que ele quer aparecer, da forma que ele quer aparecer. Que nem quando um pastor evangélico ortodoxo desencarna, mas fez uma obra bonita, né, o cara vai para cima, né? Mesmo com toda a ortodoxia e tudo mais. Aí quem vem buscar? Vem um Exu buscar, mas o Exu se mostra como? Como um anjo do Senhor. Aí ele fica como, hein? Todo feliz, né? Nossa, fiz tudo certo, o anjo do Senhor está vindo me buscar. O anjo do Senhor leva ele. Assim como um mago negro também pode se mostrar como um anjo do Senhor, para aquele cara que foi ortodoxo, mas não foi um ortodoxo, fez as coisas bonitinhas, fez as coisas meio complicadas, né? É, tem uns aí, hein? Tem uns aí, hein? Hein? Que tem várias filiais aí, tudo quanto é canto, bem famoso. Hein? Para onde será que vai, hein? Que manipula todo mundo, hein? Esse faz lavagem cerebral de verdade. Que tem jornal e tudo, da igreja. Para onde será que vai quando desencarnar, hein? Porque Deus não acaba com a obra. Sabe por que Deus não acaba com a obra? Porque muita gente ali está ali com sinceridade no coração. Sabia disso? Não é todo mundo que é desse jeito. Ele é ele, os outros são os outros. Tem gente que está ali, sim, que está com sinceridade no coração. Vidas são resgatadas, tem muita gente que sai da droga, sai do crime e tudo mais. Mas o que será que o dono de tudo está fazendo? E outros, porque são muitos outros. Muitos outros. Tem lugar no abismo? Lá no abismo? No inferno mesmo, de verdade? Que se o cara ficar lá 5 minutos daqui da Terra equivale a 1.000 anos. 5 minutos. Ou seja, o cara vai para lá, aqui na Terra passa 5 minutos, mas lá ele ficou 1.000 anos. Hã? E o que será que passa lá? Porque lá o homem pode enganar os outros homens, mas ele não engana Deus. Porque Deus sabe quais são as suas intenções, Deus conhece os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ideias. E o que tudo que você está fazendo, detalhado, em detalhes minuciosos, tudo, tudo registrado na espiritualidade. Tudo. E o homem vai pagar cada centil. Cada centil do que ele faz de mal. No universo, tem regiões celestiais, lindas, onde a alegria é imensurável, não tem palavras para descrever. Mas também tem regiões infernais que não dá para descrever o nível do sofrimento. A cada um, segundo as suas obras. Eu vou ficar por aqui. Será que vão vir até o fim? Porque se não vir até 1h30, se não vir até 2 horas, até 2 horas e pouco, vai continuar sem saber o que foi dito e vai continuar fazendo o que fez. Mas a mensagem foi trazida, né? O recado foi dado. Depois, quando chegar no plano espiritual, não vai poder dizer que o recado não foi dado. Porque vão pegar uma tela, vão botar na tua frente e vão falar assim, olha lá o que você disse quando tinha a resposta. Você disse que nem perderia o seu tempo vendo aquilo. A mensagem foi trazida. Eu vou repetir. Ocorrerão desencarnes, mais gente no leito, e muitas outras coisas. Todos aqueles que forem contra a obra de Deus vão responder por isso. Todos aqueles que lutarem contra os profetas do Senhor, os médiuns do Senhor, De verdade, eu digo os médiuns de verdade. Porque o Pedro está pagando um preço alto por fazer a obra de Deus. Aqueles que fazem a obra de Deus de verdade nesse planeta pagam um preço alto. Quer pagar o preço? Tem gente que diz que eu quero fazer. Quer pagar o preço para fazer a obra de Deus? Quer pagar o preço? Porque vocês não têm ideia. Haverão desencarnes, leitos, doenças serão potencializadas. Potencializadas. Os médicos da Terra não vão conseguir curar. Porque vai vir forte. Nenhum coquetel, nenhum remédio vai segurar a potência que essas doenças virão. Vocês estão vivendo o apocalipse, não é brincadeira. Vocês estão no momento crucial da transição planetária. Deus está enviando para a Terra os seus grandes profetas, profetas bíblicos reencarnados hoje. Não é mentira, não, hein? Profetas bíblicos. Gente que já vem fazendo a obra de Deus há muito tempo, cometendo erros, mas acertando muito, hein? O momento não é de brincadeira, hein? Abre os olhos. Sai dessa ignorância, dessa cegueira espiritual. Porque isso é cegueira espiritual. Essas atitudes que estão sendo tomadas é cegueira espiritual, hein? Porque a mão do Altíssimo vai pesar forte, hein? Eu estou falando dessa forma, ele não faz mal a ninguém. Ele só ama. Eu estou falando dessa forma para que seja entendido. Não é que ele vai castigar, é a justiça dele. Você mesmo está buscando por isso. O universo responde da forma que você manda. Mandou, ele responde de volta igual, na mesma frequência. Mandou uma frequência, a frequência vem igualzinho para você. Hein? Se está na dúvida, eu não sei se é do bem ou do mal, é melhor ficar neutro. Hein? É melhor ficar neutro do que tomar certas atitudes. Hein? Se está na dúvida... Fica neutro, é melhor, hein? Eu vou ficar por aqui. Que a paz do Divino Mestre esteja convosco. Muito obrigado.